quero ver a gente. Ico, vai, vai. Chupa. Ah, travou. Bem-vindos a mais um episódio da Resistência Retro Gamer. Hoje vamos discutir um capítulo à parte da geração 16-bits. Enquanto o Mega Drive e Super Nintendo disputavam quem seria o campeão da geração, um videogame foi criado e direcionado a uma camada de jogadores que se mostrou disposta a ter um produto de elite e pagar caro por isso. Desejado por 10 entre 10 retro gamers, falaremos sobre aquele que parece ser um extraterrestre em meio àquela geração, o Neo Geo. E, para debatermos esse assunto prazeroso, temos desbravadores gabaritados das vertentes da SNK para rodar esse sistema. Para começar, aquele que gera até uma invejinha em vendedores mercenários do Mercado Livre, o GameCube. E aí, pessoal? Vamos falar do maior dos maiores. E também vou me colocar junto nessa cepa de jogadores de Neo Geo da SNK para dizer que a gente não desistiu, a gente seguiu uma vertente diferente da adaptação e não ficou de fora também. O Rubens. Projeto Novo Japão. E uma outra coisa. Você falou cepa. Eu lembrei de um time aqui da Vila. Sociedade Esportiva Padre Anchieta. Nossa. Tá registrado. Nossa. Bem. Essa tirou do fundo do baú, hein, Rubinho? Nossa, ele falou cepa, eu já lembrei já, cara. Temos a expectativa de outros participantes aí, mas acho que bateu uma frescura aí num rapaz, o outro não sei. Tatuagem. Mas vamos lá então. Are you ready? Hey, hey, hey! Round 1, ready, go! Bem, para começar a falar sobre o Neo Geo, acho que vale bem uma introdução daquela que o criou, né? A SNK. Em 1978, dono de uma empresa de máquinas elétricas, um senhorzinho que já foi boxeador, eu li a respeito um pouco sobre o cara que... Kit Kawasaki, né? Isso, ele era um boxeador e ele começou, acho que depois da aposentadoria, ele começou a lidar com máquinas ali elétricas e tal, e ele teve uma percepção, cara, de que máquinas com jogos por moedas estavam se expandindo rapidamente ali no Japão. Então ele adaptou esse meio de negócio que estava surgindo, que ele teve ali a visão de pensar assim, pô, vou entrar nessa aí pra ver o que dá também, né? E ele criou uma empresa, mudou o nome dela já ali no final da década de 70 pra Shin Nihon Kikaku, ou SNK. Que significa o que mesmo, Rubinho? Projeto Novo Japão. Isso daí, Shin Nihon Kikaku. Do início em até a metade dos anos 80, a SNK se restabeleceu também nos Estados Unidos com o nome SNK Corporation e lançou muitos jogos de arcade. Vou fazer uma coisa bem resumida aqui pra gente atacar o que realmente interessa, né? Do qual se pode destacar assim, mais conhecidos pelo grande público, o Vanguard, que é um jogo que saiu até no Atari, né, cara? Um jogo legal, um shmup legalzinho assim. Que é o precursor do R-Type, do Gradius, né? Isso. Vanguard, ele, né? Ele tem toda uma mecânica interessante, que a nave atira pros quatro lados e tal, era bem interessante, né? O Alpha Mission, né? E o inesquecível Ikari Warriors, que foi portado para inúmeros sistemas, consoles, computadores e tudo mais. A melhor versão é do NES, tá? Só pra... É mesmo? Ah, tá zoando. Melhor versão do arcade. Não, do arcade é a base, né, cara? Eu sempre falo isso, cara. Às vezes vocês colocam no grupo lá, ah, tá o jogo, aí tem pra NES, se foi do Mega Drive, aí tem pra NES, mas a melhor versão é do NES. Eu sempre falo isso, cara. É a zoeira, né? Vou te falar que é bem ruizinha, na verdade, viu, cara? Eu sei. Ah, se lascar. Vamos lá. Dando um salto na história, em 1988, a SNK resolveu inovar no ramo de arcades. E começou a criar o sistema que viria a ser chamado de MVS ou Multi Video System. Que basicamente consistia ali em adicionar aos arcades uma funcionalidade que era vista em videogame, né? Que era uma troca de cartuchos. Na verdade, eram placas, né, dentro de um cartucho que continha o jogo e você tinha todo o restante da máquina ali dentro de uma placa ali fixa que você encaixava e tinha um jogo. Tá certo, é um cartucho mesmo. É, na verdade, ele foi fazer uma coisa diferente. Ele foi pro outro caminho, porque na época, como que eram os arcades? Eles eram placas. É, explica aí. Você fazia uma Pac-Man, por exemplo, a Pac-Man tinha uma placa totalmente diferenciada, era desenhado só para aquele jogo. Se você tivesse que trocar o arcade do Pac-Man, você tinha que tirar até, levar até a máquina inteira e arrumar Exatamente. Outro jogo. Era assim que os caras trocavam. Aí que ele teve a ideia. Teve a ideia de falar, ó, em vez de eu pegar e ficar trocando de máquina e criando uma placa nova para cada jogo, eu faço como nos videogames caseiros. Eu crio um sistema, que foi o que ele criou, o MVS, né? E criou um sistema com cartucho. Então, Exatamente. Até para um comércio é mais barato, porque no comércio, Sim. por exemplo, as máquinas eram padronizadas, então, com exceção, né? Tinha alguma outra que não. Mas o cara chegava no comércio, ele só tinha que pegar e trocar o jogo e trocar o label lá de cima, lá, o marquee. E aí já era uma máquina totalmente diferente. Isso aí, acho que pra época, deve ter barateado as coisas, né, cara? Ah, o cara tinha que comprar um jogo. Inclusive um documentário, acho que no YouTube, Rise and Fall of SNK, alguma coisa assim, que tem essas estatísticas de, tipo, a SNK comercialmente compartilhava ali com o dono do fliperama, né, o dono do estabelecimento, qual seria a relação de economia que ele teria, porque ele não precisava comprar, digamos, várias máquinas ou várias placas, né? Ele teria ali só um gabinete com vários jogos e podendo selecionar ali os jogos que ele queria deixar rodando naquele momento. Isso facilitou bastante para os donos da arcade, porque além de ele ter feito um sistema assim, ele ainda facilitou mais ainda, criando placas que suportavam 2, 4 ou 6 cartuchos ao mesmo tempo, tendo um seletor dentro da máquina. Ou seja, ao invés de trocar a máquina inteira, você, já com a facilidade de um cartucho só, né? Você comprava Sim. ali um novo cartucho, ele acrescentava mais ainda o que você tinha junto daquela máquina, bastando com selecionar dentro dela, né? E isso que se tornou um grande sucesso na década de 90, né? Sim. E um ponto importante também que o Neo Geo, né, a família Neo Geo, a gente não tá falando aqui só de AS, né, tanto o AS quanto o MVS, é que as placas dos jogos, elas tinham capacidade de incorporar um hardware adicional. Então, se você precisasse aí de algum hardware de Isso. som ou algum hardware gráfico adicional para aquele jogo, você podia fazer isso com uma flexibilidade bem maior dentro desse cartucho. É, por isso que alguns jogos de Neo Geo variam de 80 MB para mais de 300, né? Sim. É, bem alto número e diferente daquilo que a gente via normalmente, né? Mas assim, a jogada da SNK era maior, ela fez uma pesquisa de mercado no Japão, assim, uma coisa assim, vamos testar qual é a vontade do jogador japonês, né, e perguntou pra eles se eles tinham interesse em ter jogos que eles viam nos arcades em casa, tipo, concorrendo com os 16 bits da época, né, mesmo assim tendo um custo claramente diferenciado, mais caro. A resposta dos japoneses foi sim, nós queremos um sistema assim, nós temos interesse em um sistema assim. E depois de um período de experimentação que eles fizeram até assim em hotéis, deixaram lá os consoles para as pessoas experimentarem e ver como que era, mas foi bem curto, assim, na década de 90, no início de 1990 saiu ali o MVS e 7, 8 meses depois já estava nascendo o que viria a ser aquele monolito preto Neo Geo, né? E, assim, eu quero perguntar pra vocês, assim, algumas coisas, né? Tipo, relacionadas ao Neo Geo, pensando naquela época, né? Porque, apesar, assim, do console, tanto do MVS quanto do console, ser aquela coisa do M68000 da Motorola, o Zilog Z80, utilizado em vários arcades, e também no Mega Drive, né? Que era uma coisa comum esse uso, a gente já conversou sobre isso num outro podcast aí, né? Ele tinha um clock, assim, meio mais rápido dos processadores, tinha memórias mais rápidas, acesso mais violento ali, né? Podendo levar o console a ser uma coisa assim meio maluca, de 4.096 cores simultâneas na tela, com 400 sprites se mexendo na tela. Era uma coisa impensada para os 16 bits que a gente via ali, Mega Drive, Super Nintendo, né? Tipo, o Super Nintendo ainda iria vir, né? Mas o que a gente tinha dentro de casa, nada era parecido com isso, né? É, se você compara os números, é bizarro, assim. É coisa de 10, 20 vezes mais, ou a proporção é grotesca. É realmente outro patamar. É gritante, tanto que a gente prova isso é quando tentavam portar versões de Neo Geo pro Mega Drive. Isso, a gente vai falar disso. Aí você via realmente a diferença. Sim, sim. E pra demolir a concorrência isso daí também, mas era aquela coisa, como era um produto de um nicho, ele tinha um valor especial, por exemplo. Ele era vendido a $650. Os cartuchos, eles custavam assim $200 por cada jogo. É isso aí, cara. Você quer jogar fodão, você tem que pagar caro por isso. É, tinha uma variação, valia, né? Tinha uma pequena variação. Tinha, não era, tinha. Não era cravado esse valor. Não, não, não. E variou bastante ali do início, ali era mais ou menos assim, né? Sim. Mas eu quero que vocês me respondam uma coisa, eu acho que é aquela coisa, assim, eu acho que eu vou ter um não generalizado, mas alguém teve, né, já nessa época aí? Você já respondeu pela gente, né? Não, né? A gente teve o sonho, né? O sonho todos tivemos. Essa aí, eu sabendo que vocês responderiam o mesmo, claro, ninguém nunca viu um cara na época ter um Neo Geo. Acho que talvez, um amigo nosso aí do grupo, o Baiacule, por ter locadora, cara, ele teve Neo Geo naquela época lá. Mas assim... Pra fim de comércio, né? É, pra fim de comércio. Né? Pra roubo ele não investiria, né? Porque fez dinheiro... Ele tinha lá o gameplay dele, a locadora lá no Nordeste ou alguma coisa. Não sei se era exatamente na época, lançamento, aquela coisa. Mas assim, vocês devem ter pensado a respeito disso, né? Tentaram de alguma maneira obter alguma coisa relacionada ao Neo Geo ou ficaram chupando o dedo com ports pra console da época? Qual que foi a ideia pra vocês? O meu primeiro contato com o Neo Geo foi... Nessa época eu morava... Eu não vou me lembrar o ano, talvez 92... Imagino que 92. Uhum. Eu morava no interior do Paraná e eu tinha um tio, né, com primos que moravam em Maringá. E eu me recordo da gente ter no shopping e numa loja de esquina desse shopping, assim, ter uma loja, né, que tinha uns dois tipos de negócio ali. Se pagava por hora também. E o cara tinha lá, foi a primeira vez que eu vi o Neo Geo AS. Tava rodando lá o Neo Geo AS com o Fatal Fury. E cara, aquilo foi assim, impacto, né? Foi aquela coisa. Sim. Tipo, pouco na cara, né? É, tipo, você não consegue. Você fala, meu, como que pode. Né? Você não consegue raciocinar aquela coisa ali diante tipo, do que a gente tinha, né? Tipo, eu acho que nessa época já tinha saído o Fatal Fury do Mega Drive, assim. Eu jogava o Fatal Fury do Mega Drive na casa de um amigo, eu não tinha Mega Drive. Sei. E, cara, não dava pra acreditar, falando, não pode ser o mesmo jogo, cara. Os personagens estão, tipo, 3 vezes o tamanho, sabe? Era um negócio... É. Era um negócio sem noção, assim. Não... Eu falava, meu, isso daí, sei lá, deve ser alguma coisa... profissional, né? Não parecia ser videogame, assim, era um negócio meio que... Não, isso daí não é feito pra criança, sabe? Parecia que era meio intocável, assim. Então, era um negócio que eu, cara, eu tinha essa mentalidade, do tipo... Eu nem pensava em ter, porque eu já imaginava que era um negócio, assim, meio... Meu, isso daí é coisa de adulto, sabe? É coisa de fliperama, sei lá. É coisa que só... Sei. Deve ser coisa que funciona... Que só é vendido pra locadora, sabe? Eu acho que eu já tinha essa mentalidade. Deve ser meio fliperama isso daí, velho. Não deve ser. Sei. Você precisa de um CNPJ para adquirir. É. Tipo, cara, isso daí só dono de fliperama que deve poder comprar essas coisas, assim. Eu nem imaginava em ter, sério. Eu, quando eu vi... Sei. Eu tive esse contato, depois também... É, fui ter só mais pra frente. Mas, cara, não foi aquele contato tipo quando eu vi o Super Nintendo, quando eu vi o Mega Drive. Eu falei, nossa, cara. Porque esses videogames você viu na casa de um amigo, né? Você provavelmente viu na casa de um amigo e falou, pô, se ele tem, eventualmente eu posso ter também, né? Se ele comprou, eu também posso de alguma forma adquirir isso daí. É, não que eu tenha as condições financeiras, mas se eu trabalhar, enfim, de algum jeito eu posso comprar. Agora o Neo Geo parecia ser um negócio assim, não, cara, só ele pode comprar porque ele tem loja. Sabe? Um negócio. Era um negócio meio inalcançável. Pra mim foi esse, essa sensação. Eu não tive vontade de ter no começo, não, cara. Parece que era algo assim, fora de outro mundo. Assim, você entendia, vamos dizer assim, né? Você entendia, mas você nem almejava ter, porque você entendia, não. Isso aí não é pra mim, porque é outro tipo de. Pra outro tipo de coisa. É, não era caseiro o negócio. Exato. É, não é pra pôr em casa, né? Não é pra pôr em casa. É igual quando eu era pequeno, eu queria comprar caixa inteira de chocolate, e naquela época não era assim. Hoje tem atacado, você compra a caixa inteira. Mas na época, putz, tipo, se eu pegar essa caixa inteira, aquela caixa inteira de soufflé, assim, colocar lá da minha cama e comer. Né? Tipo assim. Entendeu? Eu não sei se... Olha a comparação do cara. Eu não era uma criança gorda, só tô imaginando. Tipo assim, hoje você pode ter um arcade, hoje você pode comprar uma caixa de chocolate. O mundo tá, nesse caso, a globalização, melhor. Né, cara? É, cara. Abria, concorrência, né? Sim, exatamente. Até uma questão, uma coisa assim, porque eu vou falar pela minha ignorância da época, tá entendendo? Vocês viram o Neo Geo primeiro ou vocês viram um arcade MVS na frente e não entendendo o que era aquilo? Não, era disso que eu ia falar, era disso que eu ia falar. Manda aí, Rubinho, manda aí. Quando a gente era moleque, a gente não tinha, assim, esse lance de companhia na cabeça. Nunca, acho que, eu não me lembro disso, de ter companhia. Ah, é de tal empresa, é de tal coisa. Sim. Os jogos, no caso, né? Ah, esse jogo é da Nintendo, esse jogo não sei o que lá. Não tinha essa ideia, então. E aqui no Brasil, todo mundo sabe que o arcade de boteco, como é que ele era? Ele era um arcade genérico e Sim. os caras colocavam lá dentro. É. Não tinha... É. Raramente eu vi, tipo assim, tu fala de boteco, porque eu convivi, um pouco de arcade da época que eu convivi, foi em boteco, não ia em shopping. Era boteco e a máquina era daquele jeito. É uma cor, escrito videogame em cima, escrito diversão, sei lá. O cara só ia trocando o coração, né? O corpo é o mesmo, né? E até o negócio de desmanchar. Então... Eu, tipo, de contato assim, eu não vou lembrar exatamente assim, qual o primeiro jogo. Eu vou lembrar o jogo que me impactou. É como o Gimiku falou, eu já lembrei na hora. Foi Samurai Shodown, cara. Quando eu vi o Earthquake, cara, né? E aquele som. Earthquake, cara. Ou Earthquake, mas a gente falava Earthquake, cara. Eu tô falando da época, cara. Vocês é o seguinte, a gente vai falar da época, eu falo, não, beleza, eu falava da época. Cara, você é o Earthquake. Manda ver. Entendeu? Então, quando a gente viu o Earthquake, cara, a gente ficava louco. Eu fiquei, eu falei, caramba, o tamanho do gordo, cara. Era muito gigante. A cabeça dele quase ficava fora da tela. Era grande pra caralho. E tinha o lance do zoom no Samurai Shodown, sim, entendeu? Sim, é uma coisa muito diferente, cara. É tipo assim, eu lembro disso aí com carinho. Eu lembro que toda vez que a gente era no... Nesse caso era numa sorveteria, era a sorveteria do seu Moisés. Mas era um arcade ou era um... Um arcade. Ah, um arcade. Então seu primeiro contato foi com arcade. É, só fui ver Neo Geo mesmo de console, foi só o CD e olha lá. Ah, entendi. E eu lembro que quando chegava uma máquina nova no seu Moisés, né, a galera se reunia, você tinha que, né, levantar a cabeça assim, você era pequeno pra poder ver quem tava jogando. Aí você via aquele bagulho, o som do negócio era diferente, eu achei diferente, sim, entendeu? Sim. Até porque o negócio tinha 15 canais, cara, 7 de voz, sim, era cara, um absurdo, eu, né, cara? Eu gostava muito do, eu achava legal o Tantan, achava legal o Anfu, o Earthquake, cara. Eu vou falar Earthquake várias vezes, cara, pra vocês ficarem... Earthquake, cara. Sim. Então, e, cara, é o impacto, cara. Aí depois o mesmo impacto vem, tipo assim, aí você começa a ver a diferença. Você via a diferença dele pro Street Fighter. Não vou falar assim, não achava que era melhor, mas você via esse negócio. É um jogo de luta, mas é diferente. É outra proposta, né? Aí tinha um lance que só usava os 4 botões também, diferente do Street Fighter. Depois veio o Double Dragon, que eu gostei bastante, entendeu? O Double Dragon também tinha mais a mesma proposta. O lance de só você apertar todos os botões seu especial era melhor pro Nubão, que era o meu caso na época, que pra soltar um Ryu, que era difícil no arcade. Puta que merda pra mim. Então, eu lembro dessas coisas, com carinho, né? Mas o Neo Geo mesmo, console, foi só na época do CD, cara. Foi um pouco depois, uns anos depois. E também é um cara só na vida que tinha, que eu me lembro, que eu fui na casa dele só. Não lembro de muita gente que tinha também. No meu caso, cara, foi assim, até eu vou recordar aqui no, na edição do que a gente falou de locadoras, né, cara, porque era bem, digamos, onde você via uma coisa diferente também, se você tava procurando novidades, você não ia pensando, ah, vou ver um Neo Geo, não era uma coisa assim que, era uma coisa que surgia na tua vida ali, você sendo um cara de locadora, né, cara, e foi assim comigo também, até vou recordar do Pirão aí, que ele falou que ele foi pro Nordeste, tinha familiares e tal. E ele tinha uma grana que ele não podia gastar, que era pra determinada coisa, e o Pia sumiu e foi numa locadora lá e encontrou um Neo Geo lá e viu aquela coisa toda e gastou toda a grana que ele tinha ali, apanhou da mãe. Ele falou dela no podcast de locadora. Eu também falei do meu caso, que foi uma coisa bem parecida. Eu fui numa locadora com amigos e fui pra locar. Era um sábado, assim, fui eu e mais uns 4 amigos, assim, e tava aquele bolinho anormal, digamos, num canto da locadora. Era uma locadora legal, de 2 andares, assim. E num cantinho lá, cara, não tinha aquela coisa do play game, assim, pague e jogue, assim, era uma coisa bem... Até tinha, mas era menor, né, não tinha aquela coisa de 3-4 televisores, e não era a coisa mais ali do meio dos anos 90, era aquele início ainda, né. E tinha um bolo de gente vendo alguma coisa que eu supus na hora que era uma novidade, né, cara. E eu vi dois magrinhos, cara, dois piazinhos magrinhos, com aquele controle monstruoso em cima das coxas, né. Um controle arcade, tal qual um arcade. e jogando Burning Fight, cara. Que é um, digamos assim, é um jogo de luta estilo Final Fight, assim. Meio obscuro, né? Obscuro e no sentido assim que, obviamente, tudo ali era obscuro. Desde o Sim. controle até o monolito negro que rodava, aquele cartucho monstruoso, enfim... Os bonecos grandes na tela, eu, cacete, mas o que, é isso, cara? Isso eu nunca vi, eu nem sabia, não fazia ideia do que era aquilo. Não lembro de ver em revista, ah, ok, é o Neo Geo, já sei o que é, vou lá ver. Foi aquele impacto, assim, né? E, porra, não quis nem saber de locar, cara. Eu entrei naquela roda ali e tal, eu comprei um tempo lá e eu e meus amigos... Lá fiquei, né? Ah, lá fiquei, cara. O dinheiro da locação foi ali mesmo, cara. E virou o assunto do dia, né? Assunto do final de semana, na verdade, né? E, assim, claro, o tempo foi passando. Eu não vou dizer pra vocês que eu tinha ambição gigante de ter, assim, né, o gel. Assim, até porque era uma coisa realmente distante. Aquela coisa, mais ou menos, como o GameCube falou, né? Tipo, não era pra mim, não era uma coisa assim. Eu tava ali naquela coisa dos 16 bits Mega Drive, Super Nintendo e tal. O tempo foi passando. Mas um dia, cara, eu comecei a pesquisar. E eu me lembro como se fosse hoje, cara. Uma vez, assim, lá por 94, 95, eu pesquisando num jornal de classificados. E eu olhei lá, Neo Geo, R$400. Caramba. Pense o contexto, cara. Isso aí era 94, 95. Então era como se fossem $400, entendeu? Porque o real era aquilo ali. Só que não era fácil você ter R$400 na mão. Você colocar aí o contexto do real na época, isso era uns 3, 4 salários mínimos, digamos assim. Né? Então era uma coisa impensada também pra época, né? Mas eu pergunto pra vocês agora também, assim, no sentido que o Neo Geo abraçou uma coisa que virou febre na época, né? Que se tornou ali a coisa da máquina que rodava os jogos de luta, né? Tanto no MVS quanto no Neo Geo, você tinha aquelas séries vindo de jogos, assim, tipo Fatal Fury, Art of Fighting, Samurai Shodown, King of Fighters depois, né? Contando, né, realmente como MVS ali, com a facilidade do fliperama, eu não vi tanto até no fliperama. Mas quais, assim, foram os jogos que realmente marcaram do sistema pra vocês, assim, na época mesmo? Assim, que vocês viram, assim, e vocês acompanharam? Vocês lembram disso? Dos jogos de luta, você fala, ou de todos não, os jogos? Eu só comentei que é um jogo de luta, mas eu tô falando todo, assim. Do que vocês recordam? Vocês devem ter jogado mais coisas, assim. O que vocês lembram? Cara, eu tive esse primeiro contato com o Neo Geo que eu disse aí nessa locadora. E depois, até pela questão de não estar num grande centro, né, de entretenimento, que essas coisas chegavam. Até como o Rubinho falou, a gente não via o logo Neo Geo, não via... O logo SNK, sim, sim. Então pouco conhecia dessa empresa, né, na região lá. Então, eventualmente, até podia ter ali algum jogo de MVS rodando num desses programas de bar e a gente não sabia que era, entendeu? Na minha região, era uma região completamente dominada naquela época pela Homestar. Né? Então a Homestar ali distribuía os arcades da Capcom e pouco espaço sobrava pro Neo Geo. Então, eu definitivamente tive esse primeiro contato com a AS vendo Fatal Fury e criou toda essa auréola sobre aquele, aquele videogame, né, cara? Isso aqui é santo, né? Isso aqui é o santo grau, intocável. E depois eu só fui fui ter contato com a plataforma, digamos, Neo Geo barra SNK, jogando o PlayStation 1. Só mais pra frente, cara, que eu fui realmente conhecer que, opa, eu posso jogar... Aí comprando as revistas, né, tipo, vinha lá as propagandas, a Super Game Power, a Sound Games, a Gamers, vinha lá as propagandas, daí você... Puta, aí que eu fui conhecer, através das revistas, as coisas que tinham para a plataforma Neo Geo. Aí vinha lá tanto o Neo Geo CD quanto a AES. E também fui descobrir que tinha lá uma plataforma de fliperama. Então, assim, de ter olhado e ter me surpreendido, foi, de fato, o Fatal Fury. Agora, eu não vi ao vivo, mas eu me lembro de olhar nas revistas. Eu lembro que tinha bastante propaganda do Ninja Masters... E bastante propaganda do Kizuna Encounter. Cara, e eu achava o máximo só ver as propagandas e falar assim, meu, que legal, cara. Tem uma empresa que tá batendo de frente com a Capcom, sabe? Tem uma empresa que, tipo, não aceita só ter Street Fighter no mercado como, como jogo de luta. Eu nunca joguei, entendeu? Nunca tinha jogado na época. Mas só de olhar, assim, tipo, os screens, né, que tinham nas propagandas e eventualmente alguma coisa que vinha na revista, eu já achava aquilo muito massa. E tinha o artwork, né, dos caracteres, que era o artwork original, muito bem feito e tal. O Shido Kizuna tem o carinha lá do boomerang, né? Então, que eu esqueci o nome dele. Então, assim, eu mesmo não tendo jogado, e fui só jogar, né, o gel em si mesmo depois dos anos 2000, sendo bem transparente, assim, quando eu fui botar a mão no Neo Geo foi depois dos anos 2000. Mas, cara, eu diria que seriam esses três jogos aí. Fatal Fury, vendo ao vivo, e me lembro muito bem ali das propagandas do Ninja Masters e do Kizuna Encounter, e eu pensava, meu, puta, existe um mundo além de Street Fighter, entendeu? Uhum. E eu me deliciava só com aquelas propagandas ali. Porque era a mídia que a gente tinha na época, cara. Entendeu? Vivendo no interior, uhum, do Paraná. Sem ter acesso a locadoras desenvolvidas que se tinham, sei lá, em Curitiba, em São Paulo, nos grandes centros, o que nos restava era ver, de fato, as coisas por revista. Então, na ocasião, o que me impressionou foi isso. Porque contato com o videogame, sim, com as plataformas, né, o Geo só fui ter depois dos anos 2000. Então, eu, basicamente, muitos dos jogos que eu gosto, não conheci na época, porque, como você falou, aqui era a terra do jogo de luta, né? Então, era o que era mais rentável, né? Um lugar ou outro que tinha uma máquina, duas, três máquinas, dava uma variada, trazia alguma coisa diferente, né? Sim. Aí eu lembro vagamente, assim, das primeiras máquinas que tinha, acho que eu lembro do Aero Fighters. Sim. Lembro do Metal Slug, aí lembro dos jogos mais legais de lutas que tem, que é o Super Saiyan Kicks, né? E o King of Fighters, né? Problema. Super Saiyan Kicks é um dos melhores jogos de lutas, cara. Aquilo ali é jogo de luta, cara. Sim, o nego sim, fala que é futebol sim. Pra enganar, mas é jogo de luta. Não, jogo de luta, cara. Jogo de luta. Mas assim, o jeito do Sidekick, por exemplo, é que o jeito como o jogo era mostrado era diferente do que você via. Por exemplo, jogo de futebol, tinha o lance da profundidade, entendeu? Você fala, caramba, pior que é verdade, todo jogo de futebol não tem profundidade, né? Esse, no caso, já tem. O Metal Slug era muito bem desenhado o cenário, né? Era muito bonito o cenário. Então, é coisa que você vai lembrar, cara. Não tem jeito, né? E uhum. O Super Saiyan Kicks eu também lembro com carinho, porque ele foi o único jogo que eu joguei na época e foi no Neo Geo CD. Uhum. Que eu jogava 2 minutos e esperava 10, mas tudo bem. A criança é boba, é abobalhada. Eu podia esperar 1 hora de download e jogar 30 segundos. Eu ia me sentir satisfeito, entendeu? Uhum. Então, mas o meu caso é parecido com o do GameCube também. Eu só fui realmente começar a conhecer bastante, e o que é SNK é bem depois, que eu até colecionei em MVS. Então, aí eu fui conhecer os jogos, fui entender, né, mais pra frente, mais velho, fui entender, essa aqui é SNK. Essa aqui é SNK, esses são os jogos dela, né? Sim, mas sim. No começo eu não sabia, você achava. Acho que não sei se cheguei a achar que King of Fighters ia ter o Ryu, tinha que ter o Ryu ou quem, coisa de moleque bobo, né? Uhum. Mas basicamente no começo era isso, cara. Eu nunca me prezei com um nome de marca, entendeu? Uhum. Nunca. Como por exemplo Mortal Kombat, entendeu? Não, pra mim os caras faziam jogos, aí eu não sabia qual companhia, qual não sei o que. É. Uma coisa que eu lembro legal é das revistas da época, as poucas vezes que eu pegava, eu me impressionei com o Neo Geo. Porque o cartucho era quase o tamanho do console. E os controles eram do tamanho do console. Eu falei, caramba, sim, mano. Sim. E você via que tinha 2 slots, né? Você via nas fotos que eles mostravam. Tinha 2 slots. Aí, quando eu era moleque, eu tava entendendo. Ué, caramba, mas o Mega Drive, o Super Nintendo é só um. Não entendi pra que 2 slots. Aí mostrar a parte de baixo da fita. A fita tinha 2 placas, né? Uhum. Mas a gente ficava visualizando o porquê daquilo, né? A gente não entendia, né? Sim. E é muito legal lembrar disso aí, cara. É muito bacana. Mas, infelizmente, o contato que a gente teve... Eu posso ter contato com mais jogos, só que eu... Bem vago. E aí, como a gente não diferenciava, né? Companhia. Eu acho que também isso também é um reflexo da época, né, cara? Porque o que acontecia? A gente passou a ter contato com revistas que mostravam jogos, mas obviamente a gente não tinha o videogame, a gente não via muito o videogame e esperava conversões para os consoles que a gente tinha, né? Era aquela coisa assim, pô, ok, eu tenho um Mega Drive e de repente vem um Fatal Fury. Opa, agora tem no Super Nintendo. Mas a gente nem sabia que aquilo era conversão, né, Lu? Não, eu pelo menos eu sabia que aquilo ali era um jogo. Eu também não tinha essa noção, cara. Pra mim que... Conversão. Você vê quanto é obscuro o negócio, até pra época, cara. Porque também a gente tinha, né, não tinha identificação visual de um jogo, por exemplo, no Samurai Shodown, no Mega Drive. Não tinha lá escrito SNK, entendeu? Era alguma produtora que fez a conversão do jogo e que saiu no Mega Drive. Alô? Opa! Quem é? A gente, né, gente? Sou eu. É o Opa. Oi, Su! Oi, Su! Uai, eu tava aqui no boteco. A gente, aproveitando aí que você entrou mais ou menos assim, bem no começo da brincadeira aí, já com algum tempo, mas acho que dá pra você entrar bem no, na pegada. Eu vou perguntar uma coisa direta pra você, é óbvio que você vai dizer não, mas você vai me dizer, você já teve Neo Geo na época? Não teve, né? Eu tive Neo Geo CD. Já chegaremos lá então, vamos... Então beleza. Você não tentou nem obter alguma coisa de Neo Geo na época também, não, né? Nunca tentei. É muita bala na agulha, amigo. É bem feio mesmo. A gente vai chegar no bala na agulha também. E você lembra, assim, a primeira vista que você teve do Neo Geo? Pode ser, inclusive, MVS, porque era uma coisa, assim, que dependia muito do local, de onde você vivia e tal. Você teve uma primeira visão do sistema em MVS ou você já viu um Neo Geo console na tua frente? Como que foi pra você? Minha primeira visão de Neo Geo foi fliperama. Fliperama? Eu estava envolto de fliperama, assim. Antes, durante e depois das aulas, fliperama. Aham. Uhum. E o que, que você via nessa época aí? Cara, era aquela máquina de quatro jogos, de quatro cartuchos. Art of Fighting, Magician Lord, NAM 1975 e... talvez Fatal Fury? Aham. Uhum. Eram quatro jogos e tinha máquina que só tinha Fatal Fury também. E o legal é que é jogo dos primórdios, né, cara? Magician Lord e NAM é os primeiros jogos, né? Os primeiros lançados, né? São os clássicos, né? Tinha também King of the Monsters, mas era outra loja, assim, também. Mas sempre vi máquina de Neo Geo, sempre curti dar uma jogada. Nunca fui fanboy de Capcom, não. Na verdade, eu gosto mais de Neo Geo do que de Capcom. Posso te fazer uma pergunta, gente? Aproveitando, pra tirar o que você não tava participando e tudo mais. Mas tem aquele personagem do Samurai Shodown, aquele grandão, careca, com roupa rosa. Como é que era o nome dele? Arcequake. Aí, viadagem. Sabia. Sabia que ia ter essa frescura, cara. Sabia. Qual que é a versão de Adema? Lamento informar, mas você errou. É Ertiquack. Você errou. Lamento, mas você errou. Você fala Quaker merda também, né, Rubens? Não, aí não é comigo, não. Mas assim, gente, você falou um aspecto aí que eu achei interessante. Você falou bem claro que eram máquinas de quatro jogos. Como que você via essa seleção aí? Era livre? Ah, eu quero jogar esse aqui, tio. Como que era feita essa seleção de jogos? Você lembra, assim? Não, eu já era rato de fliperama. Como que era feito? Pra mim é muito fácil. É, você colocava a ficha e escolhia o jogo numa tela de seleção. Ah, olha assim. Não sei, cara. Eu nunca vi, você cara, nunca isso aí. Nunca vi, cara. Mas era uma máquina original? Era original. Uma vermelha? Era uma vermelha ou azul? Era grandaça. Foi a primeira que eu vi, foi uma grandaça. Obviamente, depois eles fizeram de 29. As piarra, né? Não, mas era de madeira, estilo americano mesmo. Não era as japonesas, não. Era as americanas. Mas era a vermelha original mesmo. Era vermelha. Vermelha. Ah, então é a de 29. Provavelmente é de 29. Aí já mostra um pouco da obscuridade do negócio, porque não é uma coisa que todo mundo viu aqui. Por exemplo, acho que ninguém viu, assim, só você, não, entendeu? Não era muito comum vir fliperamas originais para as lojas que eu frequentava, que era Centrão de BH. Sei. Shopping, aí já era outra coisa, né? Talvez tinha mais máquinas originais. Mas... aqui em BH sempre teve uma cadeia que comandava, que era a Futurama. Uhum. Ela que comandava, ela que tinha os principais fliperamas. Outras cadeias mais fundo de quintal era Bola Preta, mas a Bola Preta, o intuito principal dela era alugar sinuca, vender sinuca, totó. E aí eu, tipo, percebi que tinha muita lojinha, que era de gente mais humilde assim, que... locava máquinas da Bola Preta pra tentar ganhar um trocado em cima de fliperama também, que a febre era o quê? Final Fight e depois Street Fighter 2. Mas nisso já as lojas Futurama já tinha outras máquinas, né? Uhum. O Geo, Konami, né? Tartaruga Ninja, Taito com futebol, Futeboys aí, né? Futeboys? Mas que futebol? Qual? Qual futebol? Ah, cara, eu lembrar de futebol da Taito agora complicou, viu? Porque eram máquinas muito obscuras, cara. Uhum. Não era comum de ver futebol em fliperama também, né? Não, até que apareciam alguns. Tinha um que era até aquele... hoje é o seu nome, né? Hat-Trick Hero. Eu acho que é uma da Taito, mas essa já é mais moderna. Tinha Super Sidekicks da própria SNK, depois The Nash Glory. Vi todas essas máquinas, só que original zona mesmo, no início foram essas que eu falei primeiro, né? Magician Lord, no 1975. Fatal Fury e a outra, Art of Fight. Com aqueles bonecão gigantão dos infernos, velho. Nossa, era muito doido. É, e assim, já falando, entrando nesse assunto de jogos, assim, você tinha algum que era de preferência, assim, logo que você pegou mais conhecimento dos outros jogos da SNK que foram surgindo, você teve alguns assim que na época você teve uma preferência, assim? Alguma série e tal? Em fliperama eu sempre joguei Fatal Fury a partir do 2. O 1 eu não era muito fã porque a máquina era muito difícil. Uhum. Então eu jogava mais em casa, já tinha versão pra Mega. Né? Então sempre joguei porte de SNK, sempre gostei. Uhum. Tipo, jogava o fliperama, a maravilha do fliperama, e chegava em casa, a tristeza do porte. Mas eu me diverti do mesmo jeito, entendeu? Acho que ali na parte de porte, assim, digamos, excluindo já a parte de 32 bits ali pra frente, que já pegou uma coisa mais interessante da SNK, da coisa dos 16 bits ali, contemporâneo Neo Geo ali, acho que o Mega Drive se deu melhor, né, cara? Ah, muito melhor, muito melhor. É, a versão de Fatal Fury do Super Famicom era injogável. Sim. Não tem que questionar, não dá nem pra comparar, eu acho, né, cara? Os comandos não saem, tem que ser uma coisa, assim, perfeita, sincronizada. E no calor da luta, você não acertava. Simplesmente é um porte horroroso. Muito assim, a caixa é bonita, a apresentação é bonita, o som é legal, mas pra jogar não tinha como. O meu vizinho rico tinha Fatal Fury. Uhum. Na primeira oportunidade ele trocou essa fita. Sim. Ele não conseguiu ficar com essa fita. É duas alegrias, né, gente? Na hora que compra e na hora que vende, né? É. Ele comprou Street Fighter 2 e rapidamente ele deu linha pra Fatal Fury. Mas até o próprio Fatal Fury do Mega Drive, eu acho que tinha uma certa necessidade de uma precisão maior pra soltar os golpes. Não, cara, né? não tinha. E isso eu falo porque eu loquei muito essa fita, entendeu? Eu não tinha ela, eu locava essa fita. Eu loquei também. Eu zerava o jogo, ué. Eu zerava com o Joe Higashi, que era o mais difícil de jogar, entendeu? Uhum. Eu sempre gostei de jogar com o Joe Higashi. Aí depois, porque o Tério eu achava muito, muito fácil os golpes. Você só ficava dando soquinho, né? Pra ficar dando aquele soquinho lá, tô ligado. Nunca. Dava todos os golpes no controle fantástico de 3 botões do Mega Drive. Chupa! Teve um outro aspecto que eu pelo menos tenho essa percepção da época, assim, o Fatal Fury 2 do Mega Drive, ele tinha uma cadência mais rápida até que do Neo Geo, né, tipo, um corte de frame ali, alguma coisa que deixava o jogo mais rápido, eu vou te explicar isso aí foi até matéria de revista, a Super Game Power fez uma matéria, eu tinha essa revista e eu ficava doido pra conseguir esse jogo. Ela mesmo falava que a jogabilidade no Mega Drive ela deixava você fazer mais combos do que o jogo de Neo Geo. Verdade. Então, tipo assim, e ainda tinha uma dica, que era um código, um debug mod, que ainda deixava mais coisas ainda. Você podia mudar no Deep Switch pra você fazer mais combo, air juggles, coisa que não tinha no original, entendeu? Por isso que era até uma dica, não era uma coisa já aberta no jogo. Entendi. E depois eu consegui essa fita, velho. É até engraçado que, assim, eu loquei primeiro, né? Mas quando eu voltei a colecionar, né? Depois que eu comprei o Mega de novo, Super Nintendo, eu primeiro consegui a Fatal Fury 2 do Super Famicom. Uhum. Foi até com aquele cara muito querido das massas, o Arthur Otaku, sabe? Muita gente adora ele, não sei porquê, né? Vai bem por ser otaku, né, cara? Não, era um cara que era, tipo, peculiar. Ele tinha suas opiniões e tal. Ele ajudava com informações pra comprar de fora. Eu lembro muito disso em fórum. Ele era muito firme nas opiniões dele e, tipo assim, eu acho que ele tinha muita soberba. Então, o pessoal não curtia muito ele por conta disso. Mas, pra mim, né, nunca tive problemas com ele. Só nesse episódio que eu comprei dele e depois eu falei, cara, eu ia comprar special do você, até pedi pra você guardar, mas não vou comprar mais não. Esse Fatal Fury 2 do Super Famicom é muito ruim. É horrível. Eu não vou comprar esse, o special do você, me desculpa, porque o 2 é ruim, Eu fui atrás, sabe? O Special é a mesma coisa, não vou querer, não. Ele, ah, pô, mas eu tinha guardado, agora eu não faço negócio sem mais, não. Eu falei, beleza, cara, mas eu fico com a 2, que eu já comprei, óbvio, não vou devolver. Mas uhum. A Special você vende pra outra pessoa aí. Aí, uhum. Cara, eu fiquei com essa fita fulo, né, completinha, tal, não sei o quê, até eu pegar o Fatal Fury 2 do Mega, é original japonês, que era muito mais caro. Uhum. E com razão, o jogo era muito melhor. Aí sim. Eu consegui comprar e eu vendi mais do que rápido a do Super Famicom. Até hoje eu quero esse Fatal Fury 2 japonês aí, cara. Eu ainda vou pegar um pra mim. Pega sim, porque ele é muito bom, cara. É... Uhum. E o estilo gráfico, a capa, a arte, você sabe, né? Do japonês é sim. Muito melhor que o americano. Não vale a pena pegar o Bem bonito, bem bonito. Se quiser, quando eu pegar, eu te aviso. Se quiser, aí quando você estiver pronto, eu te aviso e aí eu chamo a gente e vendo pra ele. Ah, muito legal, né, cara? Boa, eu boa. Vou ficar né? Com duas e vou aceitar, viu? Vou aceitar. Posso fazer isso? Porque eu sou uma pessoa vingativa. Eu tento não ser, mas eu sou. Então, não adianta. Eu vou querer. É por isso que eu falei. É por isso que eu falei que você ia aceitar. Eu acho que vocês têm que sossegar o rabicó, entendeu? Porque aquilo que vocês desejam, vocês não terão da minha parte. Tapa de... canalhas, não vão comprar, não. Em 94 surgiu o Neo Geo CD. Isso deu esperança pra vocês, assim, de comprar, assim, finalmente vou ter aquilo que eu tanto desejo. Os jogos são mais baratos e tal. Ou só a emulação salvou os pobrões aí que não tiveram oportunidade de ter o Neo Geo? Já falamos, assim, no podcast, mas essa época incentivou vocês a desejar o sistema depois, assim, da oportunidade do Neo Geo CD ou ficou por aí à vontade mesmo? Só pintou lá no final da década de 90 com emulação e tudo mais? Cara, primeiro assim, era muito caro, né? Neo Geo CD. Era ainda? Era caro. Era caro também? Eu lembro que era caro. Eu lembro que vinha era nas menos propagandas... Caro, na verdade. Menos ele... caro, né? Era menos caro, mas ele era caro. Eu vinha nas propagandas de... Ele era o caro, mas era o único acessível pra gente. Sim, é. Tinha uns parcelamentos em 12 vezes lá que dava pra fazer. Isso tudo dava pra ver em revista. E ele saiu numa época, cara, que você tava decidindo ali. Peraí, eu vou de Play 1? Exato. Ser Saturno, né? Uhum. Vou pegar Neo Geo CD, cara, até o 64 era mais, pelo menos na minha lista de consoles a pegar ali, o 64 vinha na frente do Neo Geo CD. Ah, então, mas o 64 veio depois, viu? Não, sim, mas eu não tinha essa escolha ainda, não. Mas a gente, tipo, tinha... Não tô dizendo que quando o Neo Geo CD saiu, eu já queria pegá-lo. Porque ele veio chegar lá na frente, né? No Brasil, via representação da SNK Brasil, um tempo depois, né? Então a gente já tinha alguma informação ali de que o 64 tava vindo por aí. Tava saindo, era Ultra 64 ainda, né? Isso. Então assim, cara... Eu acho que aquela coisa do tipo, porra, Neo Geo agora se torna uma realidade que eu posso querer em casa, mas... Aí como o Rubinho até comentou aí logo antes, nessa época a gente já tinha um pouco mais de percepção do que era essa correlação Neo Geo e SNK, né? Opa, uhum. Peraí, um videogame Neo Geo, ele só roda jogo da SNK, né? A gente não tinha, assim, aquela visão, ah, tá, tinha ADK, tinha Visco de fazer alguma coisa ou outra, mas a gente, pô, de modo geral, percebi que era só a SNK que tinha ali, né? Tinha só Samurai, Fatal Fury, Art of Fight, tinha um outro jogo ali, então, puta, já tinha mais informação sobre aquilo ali. Então, assim, cara, eu acho que, pelo menos pra mim, tentando puxar ali da memória na época, veio, assim, uma esperança do tipo, ah, pode ser que eu comece a ver mais Neo Geo CD por aí, mas pra mim não. Pra mim não era um negócio que seria viável, uma por causa do preço, outra porque a panteão de jogos ali era um negócio relativamente limitado, né? E tinha uma escolha, digamos, maior a se fazer, que era definir entre o Play 1 ou o Saturno, que eram os videogames que estavam por vir aí. Então, né, o Geo CD, tipo, pintou ali com o negócio. Cara, quem sabe um dia, né? Mas não para aquele momento. Eu não pensei logo que surgiu ali a informação do Neo Geo CD em pegá-lo, não. Com relação a isso, cara, eu acho que tinha uma coisa que era importante a gente lembrar. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas eu acho que talvez é coisa de estado, de região. Mas o Neo Geo CD, ele não era uma coisa popular, entendeu? Não era algo que as revistas mais falavam mais de outras coisas. Falavam de TV, mas falavam mais de, como você falou, Saturn, o PlayStation, 94, 95, tava vindo pra cá. Então, quando começou a ter essa onda aí, a galera começou a comprar. A galera optava pelo PlayStation, optava pelo Saturn, e um pouco depois optava pelo 64. Ele não era uma coisa popular, entendeu? Então, ele foi. E já tinha o negócio do load, o pessoal já reclamava do load também. Sim, acho que eu lembro, basicamente, o pessoal já dava uma reclamadinha do load dele, entendeu? Então, ele nunca foi, tipo assim, eu na minha cabeça nunca lembrei, eu quero ter um Neo Geo CD. A gente não tinha esse negócio. Tinha o interesse de ter um PlayStation, de ter um Saturn, eu lembro que... Até pelo advento do 3D, né, cara, dos jogos poligonais, era novidade, né, cara? É, porque é como se fosse assim, o Neo Geo CD, ele era da geração passada. Uhum. Se, tipo, talvez era entendido disso, porque tinha os polígonos, né, tinha outro tipo de jogo, tridimensionais. O Neo Geo não tinha isso, né? O Neo Geo, ele era 2D, sim, né? Então, ele não era popular. Talvez, pra molecada, eles consideravam já um hardware defasado, desatualizado, entendeu? Sim. As revistas, como você mesmo disse, né, Rubinho? Elas não davam enfoque no meio, sim, da revista ali, nas matérias da revista pro Neo Geo CD. A gente tinha o contato com o Neo Geo CD na publicidade, porque, sim, as próprias revistas não faziam tanto o uso dos jogos no Neo Geo CD. Eles davam mais enfoque ao Super Nintendo, ao que tava por vir aí, o Mega Drive, né, que já tinha, e o que tava por vir, que era o Play 1, Saturno e o então Ultra 64. Mas de fato, concordo contigo, não me lembro de ver matéria sobre os jogos de Neo Geo CD nas revistas, era muito mais a publicidade. Não tinha uma coisa guardada, né? Olha, não tinha, até porque ele sabia que o enfoque da revista, o público da revista, não era Neo Geo. Não, na verdade, eles faziam matérias na revista das versões arcade. Eu lembro The King of Fighters, Samurai Shodown 1 e 2, World Heroes 2 ou Perfect, não sei. Sim. Eles tinham matérias na Super Game Power, na Ação Games, sempre tinha, mas não era com o Neo Geo CD. Até porque o Neo Geo CD, quando lançou, ele lançou uma caralhada de jogo em CD de jogos que já tinham no AES, no MVS, né? E aí depois que eles ficaram parelhos com os lançamentos mesmo. Mas era sempre alguns meses depois, nunca era junto. Eles primeiro, lógico, ganhavam dinheiro com a versão cartucho, óbvio. Mas como era uma coisa de nicho, eles não precisavam esperar muito para lançar a versão em CD. Eu lembro disso aí. Então a revista não tinha por que dar enfoque nisso aí. Não, mas sim, e a gente tá usando esse argumento justamente para dizer por que não chamava tanta atenção do público, exatamente, né? Meu, do pelo menos aqui, aí, né? Porque lá fora, acho que lá fora, diferente, né? Pode ser, pode ser. Ele vendeu mais que o AES, o Neo Geo CD, no final das contas ali. Uma coisa diferente de uns 100 mil unidades a mais até do Neo Geo CD. Você teve ele na época, gente, o Neo Geo CD? Não, na época não. Na época eu via a publicidade, né? Nas revistas. Uhum. Super Game Power e Ação Games sempre vinha na contracapa. Às vezes, perto das últimas páginas, sempre tinha uma propaganda com o Neo Geo no meio, fundo branco e um tanto de personagem, de jogo saindo dele, assim. É o que eu me lembro. Uhum. Mais ou menos assim. E tinha também uma que eu lembro bastante, The King of Fighters 95. Foi muito publicada a sua propaganda nas revistas, foi muito publicada. Tinha até, tipo, uma contracapa inteira, só com The King of Fighters 95. Grandão. Não sei se vocês lembram. Mais ou menos. E, pô, eu devo ter essas revistas aí, só que revista, assim, eu confesso que eu não folheio mais há bastante tempo. Já não é uma coisa que é uma pira minha mais. Mas, e assim, como eu via jogo de Neo Geo praticamente todo dia em fliperama, eu sempre tive vontade de ter. Eu falei, ó, esse aqui já tá no Brasil. Então esse deve ser mais fácil que um Neo Geo cartuchão. Eu não tinha nem noção de como que era o Neo Geo cartuchão. Eu nunca tinha visto na minha frente. Nunca não tinha visto. Locadora, talvez, assim, de relance, uma coisa mais assim. Ah, nessa sala aqui é só Neo Geo e você tem que pagar. Pra entrar? Não, é tipo assim, só entra quem paga a hora, entendeu? Aí eu falo, é uma coisa isolada, assim. É, meu dinheirinho uma vai ali pro, né, fliperama ali, vai pra uma locação ali de cartucho de pobrão mesmo. Então, cara, eu nunca fui interessado em ver, em experimentar uma coisa que eu não queria ou não poderia ter. Nunca, tipo, um amigo comprou um Xbox, vou lá na casa dele ver. Cara, nunca fui disso. Era mais fácil ali na minha casa jogar Play 1 do que eu ir lá na casa dele jogar Xbox. Vamos fazer essa comparaçãozinha aí. Mas então, tipo assim, a minha praia mesmo era fliperama e o Neo Geo CD era assim, ó. Talvez deu pra eu pegar. Só que BH, cara, não tinha isso. Eu nunca vi um Neo Geo CD aqui em loja nenhuma. Eu nunca vi. Anos depois eu fiquei sabendo que o mercado forte de Neo Geo CD era Rio e São Paulo. Uhum. E todo mundo que você conversa do Rio e São Paulo fala, eu vi Neo Geo CD. Eu tive o vizinho que tinha Neo Geo CD. Eu tive Neo Geo CD. Muita gente, entendeu? De grupo aí, mesmo nosso aí, de Rio e São Paulo, pegava Neo Geo CD. Ou seja, parece que era mais o foco, já era mais acessível, tinha em loja. E aqui em BH não tinha. Eu fui ter contato com o Neo Geo CD quando eu fui na casa do meu tio no interior e tinha um Neo Geo CD jogado numa sala cheia de sucata, de produto eletrônico, de videogame. Falei aqui, deixa eu ver isso aqui. É um videogame preto que eu nunca vi na minha frente, deixa eu ver. É um Saturno? Olha só. Tem um pão de queijo aí. Olha só. Deixa eu ver. Aí, falei, caramba, é o Neo Geo CD, cara, nunca vi. Eu perguntei, tá funcionando? Meu tio falou, não sei, eu peguei aí numa dívida aí com o cliente, mas ainda tem que mexer nele. Falei, não, você vai mexer não. Eu vou levar ele lá pra casa, lá pra Belzonte. Ele falou, tá, você quer fazer uma troca, né? Depois você manda um videogame pra mim. Eu, beleza, mando sim. Mandei porra nenhuma. Chegou aqui em BH, ele funcionou uma vez, foi o Suspiro da Jiboia. Eu rodei. Como assim, cara? Eu ligou? Suspiro da jiboia é quando a jiboia pega a presa e a presa dá o último suspiro e morre. Foi ali. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Eu rodei Art of Fight, que ele tinha um CDs também, que não estavam completos. Uns estavam, outros não. Era só o CD com a caixinha, a contracapa, mas não tinha, mas eu peguei tudo. Cara, ele rodou o Art of Fight uma vez, eu fui rodar de novo, não pegou. Falei, mas tem explicação, cara. Com certeza você rodou, viu aquele bonecão gigante, chorou em cima do videogame e queimou. Não. Isso aí que se chama é vingança do tio. Na hora que ele falou, eu vou mandar meu tio, moleque desgraçado, não vai me enviar outro videogame. Mas ele não sabia ainda, pô. Eu tinha acabado de chegar. Não. E as férias acabaram até mais cedo, voltei pra casa. Gente, é muita fobiagem, né? Videogame é uma fomeagem dos infernos. Aí, cara, eu dei sorte de achar uma loja que consertava. O cara falou, não, conserto, deve ser. Você não teve coragem de levar teu tio que trabalhava com isso, cara? Cara, é outra cidade, velho. Era cidade. Mesmo, senão ele pegava de volta. E ele ia pegar de volta, é isso daí. Eu nem ia devolver mais. História ótima. Sou mineiro, mas não sou bobo, não. Que é isso? De tonto, só os amigos, né, gente? Mas então, aí eu levei, cara, eu lembro, porra, que eu até arrumei confusão na loja. Pô, que técnico. Você sabe como que é técnico, né? Ele quer ganhar o dinheiro mais fácil do mundo em cima do cliente. Isso aí parece que era padrão de todos. Eu levei lá. Aí ele, não, beleza, deixa aqui, aí daqui 2 dias você me liga, que aí eu te passo o orçamento. Tá, beleza. Aí eu liguei, ele falou, não, aqui é só o leitor, mas eu tô sem leitor. Eu não tô achando mais aqui. Eu falei, não, beleza, então, se eu achar eu posso levar aí pra você? Aí você arruma? Ele falou, beleza, se você achar, beleza, senão você vem e pega aí de volta. Uhum. Ah, tá. Aí é o quê? É R$60. Se você achar, a minha mão de obra vai ser R$60. Eu falei, beleza. Cara, mas isso era que ano, a gente? Ah, isso aí já devia ser, cara. Eu acho que eu tinha PlayStation já. Eu já tinha PlayStation. 97, 98, mais ou menos. Não, era 99. Vamos dizer assim, 99. Ah, já perto de PlayStation. É porque 98 eu já tinha o PlayStation. Então 99. Uhum. Aí, cara, eu achei. Tem uma rua aqui. Como que você achou? Ah, tem uma rua que só vende produto eletrônico aqui. E eu já tinha acesso à internet. Eu procurei qualquer modelo. Naquela época já achava, cara. Porra. E eu fui na loja e tinha o raio do modelo, cara. Que era muito comum. Era o mesmo modelo do Sega CD, se não me engano. Caramba, mano. Do modelo 2. O Sega CD modelo 2, ele usa dois ou três tipos de leitor diferente. Um deles era igual ao do Neo Geo CD. Eu comprei e, pra surpresa do cara, levei lá. Falei, pô, mas você achou? Achei aqui mesmo e tal. Aí ele, ah, tá, mas não vai ser só R$60, não, porque a placa controladora do CD também tá com problema. Eu falei, por que que você me falou? Agora eu comprei, você vai ter que dar um jeito. Ué. Sim. Ah, então eu vou ver aqui se eu tenho alguma peça aí que dá pra resolver. O açúcar, eu falei, beleza, mas dois dias eu ligo pra você de novo. Aí ele arrumou pra mim por R$60. É, o cara quis arrumar uma rebimboca da parafuseta ali. Ele não botou fé, né? Não botou fé, mas... Você falou, porque é 007, mano. Que a gente britânico, caramba. O Retro Game é convicto, meu filho. Não desiste nunca. Na época que nem era Retro Game, né? Na época que nem era Retro Game. Era game só. Era só game. Mas era o futuro, Zé. The future is now. Essa MP. Porra! Exatamente. Porra. Pegou na internet e aí você foi mitão, hein, cara? Aí sim. Agora eu falei certo, né, Rubens? Aí sim. Não, The Futures não pode. Só não pode falar ele Earthquake como um homossexual. Todo mundo fala Earthquake. Pronto. Eu sempre falei Earthquake. Eu falava o que tava escrito, eu não quero falar o que tava escrito. É Earthquake. Mas você é tosco, cara. Você é tosco. Eu não sou tosco, cara. Tosco. Eu era moleque, cara. Eu tinha 12 anos, cara. Eu vou saber de inglês? Eu falava gordão do Samurai Shodown, velho. Eu falava EAVE. EAVE, cara. Põe no level EAVE que é mais fácil, cara. Sabe como que eu falava? Porque eu joguei a versão do 3DO, cara. Porque era o único que tinha... Que tinha o gordão. Volta pro Neo Geo. Não. Vamos fazer... Não, falou de 3DO em podcast Neo Geo é ban, cara. Volta não, pro não, Neo não, Geo. Não, porque não. Foi o único que tinha o Earthquake aí, cara. Era o único que tinha dos consoles ali contemporâneos. Não, o Super Nintendo tinha, mas era uma luta de formiga, né? Era uma luta de tamanho. Tinha. Luta de formiga. Era do tamanho do anão do Golden Axe, cara. Não importa, mas... Pô, vou ter que ver isso, cara. Quilhos é pequeno. Mas sabe como que eu chamava ele, cara? Eu chamava com a voz que o japonês falava no 3DO, cara. Era Atuenko. Era um negócio assim, entendeu? Se você botar lá agora, cara, no japonês, Atuenko! É isso aí, falava, Earthquake, falava Earthquake, alguma coisa do tipo. Pior que é mesmo, essa porra. Por isso que ele jogava RPG em japonês e zerava. Puta, ele entendia tudo. Ai, ai. Bem, vamos falar da realidade das coisas agora. Vamos pensar no atual. Você ficou, só pra complementar aí a gente, você ficou no Neo Geo CD que você pegou naquela época e você tem ele até hoje, certo? Eu tenho ele até hoje, de vez em quando eu fico com saudade do macaquinho e ligo ele aqui. Mas acaba rapidinho a saudade, né? Acaba, né? É igual a hora alocada de Neo Geo CD, acaba rapidinho, velho. Mas tem que escolher o jogo a dedo, velho, né? O Geo CD tem jogos que dá pra jogar de boa. Sim, agora estão, então... Então, são esses que eu jogo. Eu não jogo nada além de Samurai 2. Assim, o 2 forçando muito, que é melhor jogar um. Se eu tenho pouco tempo, eu ponho um, entendeu? Tem que escolher agora, a dedo. É, agora, The King of Fighters 96 pra frente não dá. Não dá. Lash Blade 1. É o Art primeiro, of Fight 3, dá. Por exemplo, meu Deus. Na Art of Fight, o 2, assim, num pau danado. O resto é Magician Lord, dá pra jogar de boa. Na 75, Sidekicks. Aero Fighters, né? Os Shamups, de modo geral, dá pra jogar de boa. Sim. Dá pra jogar de boa, exatamente. E, assim, eu aproveito esse. Tanto que os mais pesados, eu tava jogando emulador de Xbox, o clássico, entendeu? Sim. Quando não dá pau, roda, assim, 100%. E a ES você não tem? Cara, eu vou assim falar que uma pessoa, ela é diretamente culpada por eu não ter um AES hoje em dia. Olha, não é pra que eu, hein? Dessa vez não é o Rubens e nem o Lu. Ah, ufa! Não são esses dois biltres. É a Dilma, aquela ordinária, entendeu? Que taxava tudo. Você já falou com ela? Não passava nada. Eu tentei uma audiência e não consegui, cara. Senão eu ia esfregar na cara dela a fatura do cartão. Aqui, ó, culpa sua. Mas sério, quando eu tava pra falar, ó, esse mês eu vou lá no Japão e vou pegar um direto na fonte. Rubens lembra, eu peguei Saturno, peguei PC Engine, peguei outros Mega que eu não tinha. peguei uma caralhada de coisa. Ó, agora o Neo Geo tá pra mim. Ele até ia pegar, né? Também. Ele até queria pegar também. Aí, só que, cara, não deu. Era tudo tributado. O dólar começou a subir. Não, essa época eu cogitei mesmo. Aí eu desisti. Então é a Dilma. A Dilma, diretamente o Lula, Nine Fingers, indiretamente. E o Nelson, que é eleitor do PT, também indiretamente é um dos responsáveis. Vagabundo. Nelson vagabundo. O Nelson tem o Neo Geo, né? Ah, é, mas... ele conseguiu o dele e vocês que se foda, velho. É diferente. O caso do Nelson é até um caos, assim, que me alegra o coração. Porque ele deu a volta por cima. Ele teve Master System de papel na infância, cresceu e comprou um AES. Cara, isso é uma, só cresceu, né? É uma lição de vida, cara. É uma lição subiu na vida, né? Como ele mesmo diz. Vamos fazer o seguinte, vamos falar o seguinte também. Comprar um AES é só o começo, cara. Você ter o Neo Geo é só o começo. pior que é. E você pode parar, cara, exatamente ali numa cepa ali de 2-3 jogos e você fica impossibilitado de comprar qualquer outra então, coisa, porque o valor é astronômico. Nós, né? Meros mortais, mas tem um tal de Lelizinho aí, ó. Lelizinho é Deus, né, cara? Lelizinho é Deus, Deus aqui no grupo. Porque assim, ó, uma coisa pra vocês, sei que a gente lembrou do eBay, eu lembro também, porque cogitei a pegar, porque era muito bonito, eu queria pegar um completo, Gold System, aí você via que aqui os caras pediam uma fortuna. Mas Gold System no eBay, Rubinho, você tá falando de quanto? Não, tô dando um exemplo só, isso faz muito tempo isso aí, faz mais de 10 anos isso aí, quase 10 anos. Foi quando eu comecei a conversar com a gente, lá pra 2009, 2010, no começo da cara do eBay. Você via que tinha diferença, né, queria pegar um completo, dava pra pegar. Só que, e aí, tipo assim, na época... Os jogos não eram tão caros. E eu, tipo assim, eu cogitei a pegar. Cogitei a pegar um Neo Geo, mas eu ia pegar. Eu já tinha até uma listinha de jogos, alguns jogos de plataforma e tal. E não eram caros. Tipo, o Magician Lord não é caro, né? Não sei se é caro ainda hoje na GameCube. Mas na época ele era barato. O Nan não era caro. Tipo assim, eu lembro que eu via por $25, entendeu? Cara, leilão, não era lá. Essa loucura? Não era mesmo. Não era. Tá, agora tá absurdo. E tipo assim, aí eu fiz uma lista, eu cheguei a fazer uma lista de 12, 13 jogos. Eu falei, cara, se eu tiver um Neo Geo que custa mó caro, e eu tiver 13 jogos, cara, completos, eu ia pegar completo, não ia pegar luz, né? Eu falei assim, não, cara, tá lindo. Se eu tenho com esse console 13 jogos, 12 jogos, fechou, não preciso ter um monte de coisa, não, né? E aí, só depois que eu fui pegar e começar a ver a relâmpago, eu vi que foi difícil, que aí eu fui pro outro lado, né? O lado do pai, né? Que é pai dele, né? Que é o MVS. Já chegamos lá, Rubens. Vamos falar agora com o mestre da porra toda, ele vai contar a história do Neo Geo pra nós. Deus. Aí. O Deus, que toque a música angelical aqui pra começar o Lelis a falar. Mas o que vocês querem saber? Porque... Eu quero saber qual que foi a ideia, onde que surgiu, porra, Neo Geo. Aí, comprei o Neo Geo, agora vou começar a colecionar jogos de Neo Geo. Conta a tua história aí. Tá, então... Até pra exemplificar, conta também, toda a saga que é você ter um jogo do Neo Geo em específico, assim, a dificuldade, o preço. Cara, fale, dê uma chavada toda na ideia de colecionador Neo Geo que você é o cara aqui, então... Dificuldade nenhuma. Você fala em dificuldade pra gente. O Lelis não tem dificuldade. Não. Lelis é um cara isso. Que ri na cara da dificuldade. Cara, eu vou usar aquelas expressões motivacionais, né? A vida é uma só, entendeu? Não, mas vamos lá, o que acontece, cara? Eu assim como... Console, como surgiu? É, eu comecei, na verdade, eu comecei com o Neo Geo CD em 2002. Foi quando eu tive meu primeiro Neo Geo CD, a época que o Mercado Livre tava começando a bombar, né? Então a gente... Eu nem lembro se foi a Mercado Livre ou se foi a Remate naquela época. Mas enfim, eu conheci um camarada aqui de São Paulo, que a família dele tinha locadora... e loja, então eles estavam vendendo muita coisa assim de videogame, então eu comprei acho que Super Nintendo, e ele mandou uma mensagem uma época falando, ó, eu tenho o Neo Geo CD aqui também, cara. Eu nem queria o Neo Geo CD, né? Mas eu tenho o Neo Geo CD aqui também, ele tá completo, tem dois controles, tem isopor, uma versão que vinha com três jogos lá, nem lembro quais jogos eram exatamente, o Fighters fatalmente vinha com ele, e aí eu lembrei, né, daquela época lá, das revistas e tal, falei, cara, eu puta, agora é a hora, hein, de pegar esse negócio. E peguei. Peguei o Neo Geo CD dele naquela ocasião. E, cara, veio... Me lembro que veio com 3 jogos e ele acabou me mandando um adicional, assim. É, tava desovando mesmo. Mandou Baseball Stars 2, que é o único jogo de Neo Geo CD que eu ainda fiquei. Os outros jogos eu vendi todos. Eu cheguei a ter, sei lá, uns 10, 12 jogos no Neo Geo CD. Mas fui vendendo com o tempo porque, cara, não dava pra ficar com aqueles jogos. Era muito ruim de jogar, entendeu? Era... Sei lá, o Aero Fighters 2 que dava pra jogar, assim, que eu gostava. Mas mesmo assim, por causa do loading... E também vinha a questão do emulador naquela época, né? Falava, porra, aqui no emulador eu posso jogar isso aqui, cara. Meu, super tranquilo, né? E rápido. E no videogame essa, né, é difícil pra cacete esse negócio de ficar colocando CD aqui e demorar pra rodar. E aí eu... Puta, fiquei com o Neo Geo CD e fui vendendo os jogos de Neo CD, mas não tinha, assim, intenção de comprar o Neo Geo AS, entendeu? Assim, ah, tipo, não? Não, naquela época não. Sabia que existia, mas não tinha intenção e nem ficava procurando. Naquela época eu tinha mais intenção de explorar a biblioteca do Saturno, que era uma biblioteca que eu explorei pouco na época, do que a do Neo Geo. Eu comecei a ter contato, assim, a querer ter contato com o Neo Geo AS... Cara, pasmem, pelo Fab Soldier. Ah, tem que explicado. Olha, figurinha carimbada do Neo Geo. O mal-caratismo impera agora nesse podcast. Na época que o Fab Soldier era gente boa, na época que ele postava as coisas legais no fórum, ele enfim, era uma pessoa que acrescentava ao fórum sem ser um mercenário explorador de preços de videogame, né? Então, mas é verdade, só você ver os preços que ele cobra no Mercado Livre em relação aos outros que você vai entender o que eu tô querendo dizer. E aí, cara, tipo, ele começou, né, a compartilhar algumas coisas, tal. Ele começou a vender, inclusive, a anunciar alguns Neo Geo AS no fórum. E eu acho que o primeiro que ele anunciou, não comprei. E o segundo que ele anunciou, cara, eu vou agora e não pego mais. Porque ele anunciou, tipo, um videogame assim. Ele anunciou o Neo Geo com... Não anunciou com o jogo. Ele anunciou o Neo Geo com King of Fighters 94. E ele tava vendendo, acho que, também o 96 e o 97. Alguma coisa assim. E aí, eu entrei em contato com ele. A gente negociou ali. E a coisa assim, naquela época... Isso foi mais ou menos em 2008, eu acho. E naquela época, vocês têm uma ideia, eu consegui colocar no negócio com ele jogo de Saturno e jogo de 360 na troca, assim, tipo, eu não tinha toda a grana, hoje é impensável você fazer um negócio desse. Eu falei, pô, cara, eu queria levar esse pacote aqui e tal, e você pega aí esse, eu lembro que era o Dead or Alive 4 do Xbox 360, e, cara, tinha ali alguma coisa de Saturno, não me lembro exatamente quais eram os jogos. E fechei o pacote, cara, comprei lá o meu primeiro Neo Geo AES do Fab Soldier. Veio o videogame completinho. A única coisa que veio assim zoada foi que eu não conhecia, né? Na época, eu achava que era natural aquilo. Ele mandou o controle feijão no lugar do retangular, entendeu? Ah, feijãozinho do Neo Geo CD, né? Ele mandou e aí eu não sabia que, tipo, ele não era um controle oficial, pelo pouco conhecimento que eu tinha. E aí eu comecei a gostar da brincadeira. Falei, pô, bacana, tal. E aí eu fui... Drogas pesadas, né? Viciam. Né? Drogas pesadas. E aí, cara, eu fui colocando em prática o meu comportamento de bot, né? De minerador de internet pra começar a comprar os jogos de Neo Geo. Uhum. Então, cara, teve muita... Assim, Eu hoje eu tenho 74 jogos de Neo Geo AS. Carai. Eu acho que eu devo ter importado desses 74, cara, no máximo 7 jogos. O resto tudo peguei. Foi mercado nacional, então? Muito pouco. O resto tudo peguei no Brasil. Interessante, cara. Interessante. E assim, também. Muita coisa que eu peguei no Brasil foi nessa época de transição, ainda que retrogame não era esse chamariz que é hoje. Então eu peguei muita coisa. É barato, cara. Eu lembro que teve um negócio que eu fiz aqui em São Paulo, que eu peguei um Neo Geo AS, esse um deles, né? Esse eu tô colocando aqui como exemplo. Eu peguei um Neo Geo AS com dois controles e acho que uns 7 jogos completos, assim, Isso deve fazer uns 4 anos. Eu paguei R$2.000, velho. Porra. Então, basicamente, eu pegava os jogos e vendia o videogame. Recuperava a grana. Recuperava a grana. Então, eu fiz muito disso, né? Uhum. E eu consegui depois vender o videogame barato ainda, em relação ao que o pessoal costumava pedir no Mercado Livre. Então, eu nunca fiquei com coisa encalhada, né? Comigo. Então, basicamente, eu expandi a minha coleção, digamos, em volume, por esses negócios, por essas oportunidades que eu achava de comprar. Eu lembro que teve um camarada que eu comprei dele um Donkey Kong 3 de Super Nintendo e um R-Type 3. E aí, a gente marcou de se encontrar no Shopping Dourado, e aí era Marcelo o nome dele. E eu trabalhava em Alphaville, né? E era caminho pra eu voltar pra casa, passar pelo Shopping Dourado. Podia ser um dos caminhos. E aí a gente conversando, então eu falei pra ele, pô, por que você tá vendendo, Marcelo? Porque os jogos dele estavam impecáveis, assim, você viu que era um cara super cuidadoso, né? Aí ele falou, ah, cara, eu desisti. Ele era um cara que pirou, assim, sabe? Eu já comentei um pouco sobre isso com vocês. Ele é um cara que pirou e começou a vender as coisas dele. Aí eu falei, ah, mas o que mais que você tá vendendo? Ele falou, tô vendendo coisa de Neo Geo. Eu falei, pô, sério? Aí eu falei, puta, uma merda. Lá vem a merda, né? Porque quando você começa a usar, como disse o agente, a usar esse tipo de droga, fodeu, né? Aí ele me mandou por e-mail, assim, as coisas que ele tava vendendo. Eu sei que eu fechei um monte de pacote com ele na época. E eu me lembro do valor. Eu comprei Samurai Shadow 5, não o especial. Mas comprei Samurai Shadow 5 dele por R$570 na época. Hoje, R$570 é, sei lá, é barato. É o manual dele só, né? É, não tô dizendo que isso é barato, velho. Mas eu tô dizendo que é o preço que... Não. Comparação com o que tem hoje, né? É o preço que se paga hoje. Por esse tipo de coleção. Então é claro que hoje eu tenho aí, né, essa quantidade de jogos que eu comentei. Tem coisa que eu fiz esses pacotes e consegui, digamos, ter sorte de estar esses vendedores vendendo coisas a preço muito bom. Teve coisa que eu tive que pagar muito caro, né? Eu já comentei com vocês aqui, eu não tive como escapar, por exemplo, de pagar muito caro ou caro Mark of the Wolves, o mais novo, né, que eu compartilhei inclusive no grupo lá, e foi o King of Fighters 2003. Por quê, cara? Pô, você tem o King of Fighters 94 até o 2002, puta, falta só o 2003, velho. Me incomodava toda hora de ver aquilo ali, sabe? Aquela lacuna, entendeu? Uhum. Então esses jogos, não teve jeito. Esse jogo, hoje em dia, não tem... Ninguém comprou o King of Fighters 2003 ou o Mark of the Wolves, pagou barato, sabe? E comprou lá atrás numa desova. Quem comprou esses jogos já pagou caro. Quem comprou esses jogos sabe que eles são caros. E hoje, são os últimos, né? Os últimos. Exato. Então hoje, quando você vai comprar um jogo desse, o que você tem que procurar? Achar o mais barato possível. E cara, o King of Fighters 2003 eu comprei no Brasil, eu digo pra vocês, eu paguei R$1.000 pelo menos mais barato do que trazendo de fora. Porque lá fora, se você olhar o preço do 2003, cara, assim... Eu venho acompanhando o preço desse jogo pelo menos há uns 2 anos. Foi quando eu falei assim. Foi quando eu fechei a minha coletânea King of Fighters até 2002 e comecei a olhar 2003. E esse jogo só sobe de preço. Cara, é o que o pessoal fala, é o pior dos King of Fighters, mas é o mais caro. Não adianta. É uma decisão. Não é uma coleção fácil. Não é uma coleção que você faz ela, sabe, pensando o dinheiro, é muito mais uma coleção que você faz ela pensando na coleção mesmo, sabe? Em curtir o jogo, em olhar pro... Sabe, aquela coisa que a gente que coleciona gosta, né? De olhar pra caixa, de olhar pro jogo, de, sabe, olhar pro manual e, sabe, pensar em todo o processo produtivo atrás daquilo, né, daquele jogo. Uhum. E pensa, cara, 2003, a empresa já tinha deixado suporte do hardware há muito tempo, estavam só dando suporte ao software. E também olhar as falhas, né? Porque você joga o King 2003, por exemplo, você vê que tem muita coisa feita nas coxas ali, né? As músicas, cara, tipo, tem na luta contra o Kyo lá, todo demoníaco, eles pegam lá uma música, acho que do King 95, da remixada. Então você vê que é um negócio que representa também um pouco o momento da empresa na época, né? Eles precisavam fazer dinheiro de algum jeito, não tinham tempo para fazer projetos agressivos, projetos complexos, e o King of Fighters 2003 mostra um pouco isso, né? A SNK já ali, com Playmore, né, tentando fazer alguma coisa para fechar talvez um ciclo, um AES, mas é um jogo que para mim não podia faltar. Eu tinha todos e esse daí. É, Você tocou num assunto aí, ô Lelis, de que a empresa tava querendo fazer dinheiro, mas nessa época aí já era Playmore que já tava por conta? Já? Isso, já era Playmore. Já tava. Já. Pois é, uma coisa que acho que ninguém pode reclamar da SNK é o compromisso dela com o seu público, né? Que ela fez um recall que deve ter dado um prejuízo danado para ela já numa época que ela já não estava bem. Se eu não me engano, foi o Samurai 5 ou 5 Special, não lembro, que saiu sem uma feature, estava com um defeito. Eles fizeram o recall nas fitas. Caramba! Pode procurar aí depois, tem uma história dessa aí. Eu não sei se você tá por dentro, Leves. Eu acho que... Sim, teve uma que saiu com o Bleach. No Japão. É. E aí esse jogo se tornou um daqueles raros, né? Que tipo, quem não devolveu e tal. Ah, eu tenho um samurai com Glitch, entendeu? Virou isso. Esse é um aspecto interessante também, né? Esse lado do colecionismo aí, eu não compacto. Eu gosto de ter o jogo funcional, mas eu sei que tem gente que tem essa neura aí. Tem. Entendeu? É tipo Final Fantasy VII com erro na grafia, o SNK vs Capcom Card Battle do 3DS, que tem uma versão que dá pau na terceira fase. Tem nego que tem essas neuras e eu não, eu corro delas, cara. Tem também a parte do numeração de jogos de MVS, porque tem jogo que ele era numerado, né? E tipo assim, quem tinha a número 1 do, por exemplo, Sonic Wings ou algum jogo raro assim, valia mais, né? Então, tinha um jogo que alguns caras falam, eu coleciono serial baixo, número baixo. Aí eu tinha um jogo lá que ele era 10, ele era 0010, era na marcação ele tava como 10, era o mais baixo que eu tinha. E os caras falaram, isso aí vale mais. Os caras já estavam, falei assim, caramba, para com isso, gente, vocês estão querendo criar outro. Mas você inventa, né, inventa vertentes do colecionismo, né? É. O cara chega num ponto e eles começam a colocar teorias da conspiração, ou começam a dar ênfase em umas coisas que eu não vejo sentido. Igual a gente falou, cara, eu não tenho... É a parte não saudável da coleção, entendeu? É, exatamente. É igual, neura, igual o Final Fantasy VII, né? Do PlayStation 1. Tem o Mi Sprint, né? É, o Mi Sprint tudo... vale mais. É, isso aí, beleza. O jogo tá lá perfeito. Não tem problema. Sim, se eu tivesse ela ou não, pra mim não. Mas agora um jogo incompleto... Eu acho que não é pra mim, não. É, porque tem de tudo, né, cara? Também tem o colecionador de protótipo, né? O cara que pega o completo, né? E aí tem de tudo um pouco, assim. Os caras vão aumentando o leque, né? Uhum. Os caras vão aumentando o leque até ficar um negócio que, sei lá. Parece Quest Infinity também, né, gente? Os caras vão sempre arrumar alguma coisa, né? Sempre arrumar alguma coisa. Mas uma coisa que eu queria ressaltar com vocês, vocês acham que eu achei impressionante você começar a pensar... No caso do... Eu não sei se... Acho que o Neo Geo também foi. Acho que o Lelis até falou do 2003 aí. Mas é o lance da longevidade do sistema, né? Sim, foi bem longo. Que é um negócio de 15 anos. 15 anos, se eu não tô errado, né? De 88 a 2003, né? Não, foi de 90, cara. Não, eu acho que não é 88. Não, não é 90. Acho que é 88 e 89. Ele era lançamento em 90, cara. O AES... 90? Não, é 90. Não, tô falando do sistema, do Neo Geo, do MVS, que começou lá. O MVS veio antes, né? Não, foi em 90. O AE saiu, tipo, 8 meses depois, mais ou menos. Eu achava interessante, cara, a longevidade do negócio. Ele durou muito tempo, né, cara? Era uma coisa que, tipo assim, que nos dias de hoje, pra um sistema durar 7, 8 anos, é muita coisa, né? Até pra própria época também, você pode pegar o Super Nintendo. Mas eu acho que, como a gente discutiu uma outra ocasião, não sei se foi em podcast, uma conversa em grupo, alguma coisa assim... Essa também foi a ruína da SNK, foi um sistema durar tanto, um sistema que já não tinha proteção nenhuma contra a pirataria, o jogo saía já basicamente, já estava desencriptado em menos de um ano, já não rendia o dinheiro que tinha que render. E foi um sistema que durou muito. O Hyper Neo Geo 64 foi uma aposta errada e... Não foi ele que conseguiu salvar a SNK, então ela foi insistindo, né? Sim, mas acho que, né, tipo assim, era um tiro antes da longevidade, do sistema durar tanto. Sim, eram jogos que tinham apelo, tinham público até hoje, mas foi cada vez sendo um nicho, porque, igual você falou aí no início aí, PlayStation já tinha 3D, o PlayStation 2, então muito mais... né, o Dreamcast. Então, tipo, quem investir no Neo Geo era aquele colecionador hardcore mesmo. Não, mas eu acho que tem dois lados também. Eu concordo com vocês aí. Acho que globalmente falando, eu acho que sim. Mas acho que no Japão, ainda até hoje, não é forte como antigamente. Mas a cena de arcade ainda era forte nos anos 90. Então, claro que eu concordo com você que talvez a longevidade dele atrapalhou, né? A longevidade dele atrapalhou a ficar ele. Mas eu acho legal que ele se manteve. Mas ele se manteve porque ainda teve mercado. Mesmo que seja baixo, talvez no Japão, ele ainda tinha alguma força, entendeu? Porque tinha jogo lançado até 2003. Então ele tinha uma certa força. Ninguém vai pegar um negócio e vai largar, tipo, vai deixar fazendo poucos jogos, ou quase nada, ou nada, e continuar vendendo o sistema, né? É coisa de japonês também, igual o lance do suporte, não sei se do Mega Drive também, mas do Super Nintendo, ele acabou acho que em 2000 e pouco, porque eles não tinham mais peças, mas eles tinham suporte até 2001. 2001 não, mas acho que isso aí tinha a ver com a lei no Japão, né? É, com certeza. Não, tem o lance das peças também, eu não sei a lei certinha, né? É, no Brasil a gente tem lei para, né, para eletroeletrônicos vendidos oficialmente aqui. Tem que dar suporte até 5 anos depois da compra. Sim. Tá? Lá no Japão acho... Bom, eu não sei se tem lei, mas aí a indústria, de modo geral, ela é bastante séria com relação a isso. Não segue estritamente o que a lei diz, né? A gente... Acho que, por exemplo, o grande exemplo que a gente tem, o Rubinho, talvez tenha informação mais precisa com relação a isso, mas a Nintendo não faz muito tempo que ela deixou dar suporte de hardware pro Nintendinho, né? Pro Famicom lá no Japão. Acho que é por causa do Famicom. No caso do Super Famicom, foi depois dos anos 2000. É, exato. Foi muito tempo. Mas falando desse contexto que o Rubinho comentou aí, da longevidade do sistema, a gente tem aqui dois vetores, né? O deles que o agente comentou, que do ponto de vista comercial para a empresa foi ruim, né? Infelizmente, isso sugou muito dinheiro da empresa, né? Por mais honesta que a SNK fosse, por exemplo, no caso aí do Samurai, mas ter investido muito tempo nesse hardware foi uma decisão ruim, né? Porque era uma plataforma que já estava desgastada, era uma plataforma que estava concorrendo aí com um público que estava muito mais orientado à diversão de videogame baseado em três dimensões do que as duas dimensões, né? Mas, por outro lado, eu acho que toda essa áurea que foi criada, né, numa empresa que descontinuou o hardware em 97, lançou software para esse hardware até 2004 e prestou suporte técnico até 2007, tudo isso ajudou no hype que a gente tem hoje. Então, o hype que nós temos hoje, eu acho que por causa de tudo isso que foi criado, né? Caramba, você tem um videogame que foi lançado lá em 1990... Teve jogo lançado até 2004, são jogos assim que ainda hoje chamam muita atenção. Você pega aí o Mark of the Wolves, os próprios Hellboot, os King of Fighters, né? Tirar alguns, a gente pode colocar aí talvez o 2001, 2003, 2002 é questionável, eu não vou colocar o 2002 porque tem gente que idolatra o 2002. Mas os próprios King of Fighters são jogos que ainda hoje, para quem gosta de pixel art, né, chamam muita atenção. Então acho que, por outro lado, esse processo de longevidade que o Neo Geo teve, criou em cima dele uma... Junto do alto preço que o videogame já tinha na sua época de lançamento, todo esse hype que a gente tem hoje. Né? O que faz com que os preços vão lá para cima e eles só tendem a subir. Eu achava que em algum momento isso daí ia parar, né? Mas a gente não vê isso, cara. Você vê os jogos simples de Neo Geo subindo o preço e aqueles mais complexos subindo também. Leonardo, me diga aí uma coisa, só para... Não tô falando o preço que você pagou, tá? Só cite exemplos de preço aí médios, assim, só para as pessoas terem uma ideia. Por exemplo, um Metal Slug 1, quanto custa no Neo Geo a ESO hoje, um completo? Você tem uma ideia? Assim, fácil. Cara, eu acho assim, ó, tudo relacionado a Metal Slug 1, o Cubinho até pode me ajudar com relação a isso, mas tudo relacionado a Metal Slug 1 é uma interrogação muito grande, cara. Por quê? Primeiro, porque dificilmente você vai ver um Metal Slug 1 sendo vendido no eBay. Ah, é? O pessoal segura? É. Muito difícil. É. Muito difícil. Difícil você ver algum Metal Slug 1 vendido no eBay. É mais fácil ver no Japão. Exatamente, é mais fácil você ver no Yahoo Auctions. Então, a versão japonesa é mais fácil, então. Isso, esse é outro aspecto, né? É. Os jogos japoneses são mais baratos? Sim e não. Então tem esse mistério também. Tem isso também. Olha que maluco. Sim, não. Metal Slug 1 é um deles, a versão... E Metal Slug acho que é o mais caro, né? É. Tirando o Kizuna Encounter, o Perfect Eleven, não sei se também que é caro pra caramba, mas acho que ele é o mais caro, porque no Japão teve leilão há um ano e meio atrás, ou dois anos, ele tava batendo leilão japonês, tá? Eu tô falando pra falar pra você o seguinte, porque tem aquela diferença entre o que pedem e o que vendem. Ah, eu tô pedindo 5 mil. Ah, você vai vender nunca, você tá pedindo 5 mil. No Japão houve um leilão, acho que ele começou em, não sei se 1.000 ienes ou 100 ienes, ou 1 iene, e ele foi até o equivalente, acho que quase 30 mil reais. Caramba! Ele foi, eu acho, até 15 mil dólares, subindo. Se eu não me engano, se a gente... É que a cotação do dólar tava diferente, mas ele foi mais ou menos nesse valor. E ele foi dado o lance. Eu não tô falando que, tipo assim, que um cara foi lá, loucão, e falou, vale 30 mil, tô pedindo 30 mil. O cara botou e o negócio chegou nesse valor. E foi dando bid, né? Foi o pessoal. Sim, ali... Exatamente. Ou foi vendido. Alguém pagou esse preço pelo jogo. Então não é uma coisa que... Não é uma especulação, ah, eu acho que vale tanto. Como alguns jogos de outros consoles, que o cara vai lá e põe 60 mil dólares. Né? Mas na verdade o negócio fica ali, o cara tá querendo se aparecer. Nunca vai vender aquele preço. Então nesse Metal Slug você não tinha chance com o seu lance campeão, não, né? Mas cara, eu nunca me atreveria a colecionar. Não, porque é o seguinte, o lance do leilão lá, não vamos dar detalhes, porque não é interessante pra todo mundo, mas era um valor, o valor inicial do jogo já não é pra mim. Eu com quase coragem, quando era em 2013, 2014, eu dei um lance de quase 4 mil reais num estádio de eventos, na loucura. Ai, tipo é assim, maluco. Não, eu ia sofrer com isso daí, tipo, infelizmente, dois anos pagando. Você perdeu, né? Na verdade, não é que eu perdi, é que o meu limite do cartão não deixava eu chegar até lá. Olha só. Então... Mas é aquele cartão que o limite a gente não acreditaria. Que balela, hein? Eu não tinha esse cartão. Não, eu não tinha esse cartão, cara. Eu não tinha esse cartão. Esse cartão é recente. É. Foi de 2012, 2013. Tem 5 anos que você fala desse cartão pra gente, rapaz? Não, mas não era. Eu não tinha esse cartão. Vamos esse lá, cartão... Neo Geo. Vocês estão enrolando aí. Deixa mas assim, do Neo Geo, então, o valor do Metal Slug, o americano você não vê. E quando vê, né, nego muito duvida, né? Quer mais foto, quer isso, quer aquilo. E o Metal Slug americano é um negócio que, assim, cara... Dentro desse mundo de Neo Geo tem algumas coisas que viram em folclore. Algumas pessoas acreditam que não saiu Metal Slug americano, entendeu? Que isso? Não, sério. O que vinha contra, né? Naquele grupo Neo Geo for Life do Facebook, por exemplo, tem algumas pessoas que acreditam que não foi lançado, entendeu? Porque é um negócio que, tipo... Não aparece, velho. É um fantasma. Tem um catálogo oficial da SNK, gente? Não tem? Não existe um database? É, eu sei lá, cara. Eu acho que a coisa era um pouco bagunçada, digamos. Então, do Neo Geo, por exemplo, do presente do versão de console, isso aí que o Gimmick falou, é verdade. Não é só o Metal Slug. Tem outros jogos que os caras não sabem precisar quantas unidades foram feitas, quanto foi distribuído, em que lugar, versão americana se tinha, não tinha. Não é só com o Metal Slug. É um negócio meio precário, né, Gimico? Não é só com ele, né? E essa questão do americano ou não, o que acontece? O jogo em si, ele já vinha com todas as regiões programadas. Então, se você coloca o jogo num Neo Geo europeu, ele vai rodar, sabe, como se fosse um jogo europeu. Se você coloca um jogo japonês no console americano, ele vai rodar como se fosse um jogo americano. Então, sabe, era muito fácil, assim, tipo, a SNK dos Estados Unidos... Pegar lá o jogo japonês e simplesmente botar um label americano e um encarte americano. Acabou, velho. Mas eu acho que eles faziam, era isso mesmo. Sim, então. Por isso que eu tô dizendo. Era muito fácil. Então, assim, sabe, essa facilidade talvez trazia também um certo descontrole do ponto de vista de números que o Rubinho disse. Isso que eventualmente não se sabe quantos Metal Slug 1 americano foi lançado, quantos Matrimili, sabe, quantos Mark of the Wolves, quantos Kizuna, quantos Ultimate Eleven. Então por isso que paira sobre alguns jogos aí valores, cara, passa das dezenas de milhares de dólares. Hein, cara, uma questão aí. Vamos pensar uma coisa assim bem obscura. Você acha que você. Havendo. Diante de toda essa dúvida, essa obscuridade do sistema nos Estados Unidos, assim, de alguns jogos, você acha que, por exemplo, alguém, digamos, mal intencionado, pode ter comprado, por exemplo, jogos japoneses? Não sabendo as pessoas como seria o pacote americano, ele criou ali uma situação, ó, criei o manual, criei aqui o label, fiz o label certinho, fiz a capa aqui e tô vendendo como americano porque é uma coisa rara que não foi vista. Você acha que isso é possível ter acontecido também? Olha, eu tenho três exemplos pra te dar. Mano, é production, né? Não, não. Exemplos que a própria SNK fez, tá? Ah. Primeiro deles, há relatos oficiais de pessoas que compraram jogos americanos e no label do cartucho, nitidamente, existem dois labels. Ele tira o label de cima e de baixo tem o label japonês. Puta então, merda. Então, tipo, imagina que a... Playtronic, foi daí que você pegou o seu exemplo. Eu imagino que a SNK mandou a remessa pra SNK, a SNK Japão mandou a remessa pra SNK Estados Unidos com o label e os caras falaram, meu, que filho da puta, né? Vou ter que tirar isso aqui de novo. Vai dar trabalho. Não, bota por Vou cima. Vou colar por cima. Bota por Sim. cima, exato. E assim, se você procurar na internet, você vai achar. Outro clássico, o NAN 1975. Que saiu com aquela bizarrice do encarte riscado, né? Porque na capa do NAM 1965 japonês tem uma mina que ela tá com um vestido branco e esse vestido ele é decotado e ele é rasgado. Ele é como se tivesse uma fenda. Para os padrões americanos, isso daí era censurado. Então, o que, que a SNK dos Estados Unidos fez? Ela simplesmente rasurou o jogo, mas ela não censurou o encarte. Ela censurou o cover, a caixinha de plástico, entendeu? É. E, por exemplo, eu comprei o meu Ghost Pilots, ele veio lacrado. É o único jogo que eu tenho que foi comprado lacrado do Neo Geo. Não paguei caro. E ele veio justamente com esse cover rasurado. Então, quer dizer, os caras, eu acho que rasuraram mais covers do que precisava pra vender o NAM 1985, entendeu? Aí colocaram ali o encarte do Ghost Pilots e o manual e venderam daquele jeito, velho. E eu deixei. Falei, não, vou deixar, porque... Isso do que marca um pouco da bagunça que era essa transição do jogo americano, né? Do jogo japonês pro jogo americano. Então, acho que esses são exemplos de coisas que aconteceram. E é lógico, mais recentemente, o agente comentou aí, começaram a aparecer as reproduções, as conversões. E aí, cara, esse é um tema super complexo, porque ao mesmo tempo que você... Os franceses fazem muito isso aí, né? A cena é muito forte na França, né? Sim, na França, na Espanha. Então, ao mesmo tempo que você tem... Pessoas assim, sei lá... Que tem conhecimento de eletrônica, compram os componentes e podem fazer conversões em casa, e aí a qualidade é questionável, você tem empresas especializadas em fazer isso, que é aquela NCI, né? Essa NCI, ela faz conversões que, cara, eu particularmente não tenho capacidade de distinguir se é uma conversão ou não. Que maluquice. Porque... Não, e assim, Gimico, também tem aquele negócio, né, por exemplo, que eu já vi gente falando, que as pessoas questionam. Tem cara, por exemplo, que falou que já comprou parcialmente original. O cara vai vender, às vezes, um francês vender, ele pede cara, aí ele vende, tipo assim, a cover, ela é original. Já o cartucho, o cara fez uma label, o cara pegou e mudou a placa, como os caras fazem conversão com Neo Geo, com MVS, né? Só que o diferencial do ES é que é muito difícil abrir. Tem até técnica pra abrir, dá um medo de abrir. Ele não é um negócio simples de abrir igual um cartucho de Mega Drive, não tem caixa, Super Nintendo. Isso, exatamente. Então, tem gente que comprou isso aí, tu já viu história. O cara comprou realmente achando que era original. Quando ele foi vender, o outro cara que comprou sacou alguma coisa e falou: não, isso aí você tá me vendendo pirata. Aí o cara falou: aí o cara fica até. Eu falei: não, mas eu comprei como original. Pra mim era original. Às vezes o cara foi enganado e ele não sabe, porque umas reproduções mídias francesas que eu já ouvi falar, elas são perfeitas. Eu vi um cara mostrando pra mim uma vez, ele sabia porque ele já conhecia, né? Mas, tipo assim, ele mostrou num grupo uma vez, ó, o que vocês acham dessa cover aí? É original ou não? Aí ele perguntou, se não é original, por que não é? Aí, tipo assim, aí ele falava, é original. Aí ele falava, tipo assim, olha, você pode ver que na hora que ele tem um pedaço da mão que na capa original só mostra tantos centímetros, né? Isso aí tá mostrando Exato. Mais. Os caras... É uns bagulho assim... Os caras entram num negócio. Cara, você é exata quase essa merda aí. Sim. Não, então se bobear, o Lelis tem alguma coisa aí. Não, eu até falei, acho que foi com o Rubinho que eu falei. Eu tenho Metal Slug 1 americano. Exatamente. E você não sabe se é americano ou se não é, se é original, esse né? Esse jogo, eu peguei ele, se eu não me engano, 2013, 2014. Então a gente tá falando aí. De 5, 6 anos, certo? Eu não me lembro de, naquela época, de ter uma cena de conversão, né? De reprodução. Não tinha, não. Não tinha. Gel, igual a gente tem hoje. Eu desconhecia, certo? Eu troquei esse jogo, eu dei, na época, eu acho que foram 5 jogos nesse jogo. Dei tipo lá, World Heroes 2, Art of Fight 1 e 2, Fatal Fury 1. Falou. Você encontrou o cara no estacionamento, não sei o quê, isso, né? Isso. Eu lembro que você falou. Eu dei um monte de jogos nesse jogo. Cara, eu olho pro jogo, meu, é perfeito. Encarte perfeito, manual perfeito, recorte perfeito, label perfeito. Você olha assim embaixo, nos conectores, tem uns que você... Umas conversões que você vê que foi usado o formato placa que não é o formato original, porque tem aquele, acho que no Jama Database, eu tenho um database na internet, que você consegue ver como que é a trilha do jogo original, né? Aí você é até um indício pra você ver se você tem uma conversão ou não. E esse... E MVS é assim, MVS scan, ele mostra... Isso, tem o mesmo esquema pro AES. Então eu olho o meu Metal Slug e ele tá igual ao original, só que velho. Sim. Eu não sei se ele é original. Você tá entendendo? E eu não vou abrir, ele pra... Não, nem abre. Se ele é original ou não. Nem não. Porque não me interessa, Não me interessa. Entendeu? Velho. O que não se vê, o coração não sente. É mais ou menos isso. Não, mas eu tenho esse mesmo sentimento pra jogos de DS. A pirataria no DS também foi bem safada, viu? Foi, e muito bem feita. Muito bem feita. Sim. Às vezes a gente vê uns jogos sendo vendidos aí, o cara tem uns 5, 6 lacrados, você já desconfia um pouco, né? E agora, assim, tipo, a gente já vendo a dificuldade toda que o Neo Geo AES você tem pra ter ele por preço, por tantas opções aí que você vê, como o Lelis aí comentou. Chegou eu e o Rubens aí e vi uma alternativa que é o consolizado, né, cara? Que é a placa MVS do arcade, que tem várias vertentes, várias versões ali da placa, mas tem uma versão pequenininha que cabe em muitos consoles, dentro de alguns cascos de consoles, ou você pode fazer um casco personalizado para você. E você um gabinete também, se você quiser colocar num gabinete, sem problema. Mas você pode ter isso daí em casa através desse MVS, né? E, claro, diante da dificuldade que é ter um AES, de ter os jogos, a questão de preço e tudo mais, no caso do Rubinho, ele, acho que ele pegou até bem antes de mim, mas eu também optei por essa coisa do MVS. Eu acho que eu peguei antes de vocês, hein? O MVS? É. Ah, sim, com certeza. Não, você... Eu não vou discutir com é o Deus, com o mestre, né? Com o mestre da parada. Não, você já... Não tá dentro de nenhuma discussão aqui, não. Deixa os mortais aqui. Ao concurso. Loves Bornai do Neo Geo. Mas, enfim. Né? Voltando a esse assunto. Então, eu e o Rubinho ali, mais alguns amigos aí, a gente preferiu seguir pra essa coisa do consolizado, que é o quê? Você vai pegar o cartucho sem label nenhum, é aquela cartucho bem detonadão, né? Tipo, é difícil você ter você vê cartuchos bons, o label é simplesmente para ter um nome só do jogo ali, e você tem a versão arcade dentro de casa. Eu me lembro uma coisa que você falou uma vez, Rubens, sobre a distribuição desses cartuchos, que também era uma forma de você ter os jogos que não chegavam pro país, né? Aquela coisa assim, tipo, a questão da numeração do cartucho também é pra isso, né? Tipo, ó, esse jogo aqui é o americano e tá sendo enviado pros Estados Unidos, ele tem essa numeração. Ele vinha contrabandeado pro Brasil, coisa assim, né? Pelo que eu percebi também, é o lance de suporte, pra ter o suporte. Então, às vezes o cara comprava, por exemplo, o jogo nos Estados Unidos. O cara importava do Paraguai, sei lá, né? Aí tinha numeração lá. Isso é uma história que eu já ouvi. E a numeração, sei lá, é de 2000 até 7000, um King of Fighters 97. Chegava aqui, e o que acontecia muito com o MVS, não sei se aconteceu muito com o OS, mas os caras, a própria SNK, ela reparava. Você mandava pra eles, trocavam, e EPROM colocava. Tem até jogos que tem aquelas EPROMs regraváveis. Jogos originais com EPROMs regraváveis. Tem até gente que acha que quando você vai... Eu já vendi cartucho pra alguém, e eu falo, tira a foto da placa, e quando mostrar a foto da placa, cara, mas isso aí não é original não, isso é uma conversão. Eu falei, claro que é original. Burning Fight é assim. Então, o Burning Fight, acho que o Metal Slug 2, eu não tenho certeza, mas alguns jogos eles tinham EPROMs. Né? A SNK fazia o reparo, ela recebia um lote lá que tava problema, trocava a EPROM, colocava uma EPROM regravável, não colocava uma EPROM gravável. Então, dava essa confusão. E o que acontecia? Quando dava problema, o cara comprou lá fora. Se o cara comprasse lá fora, aqui no Brasil, tinha SNK, ele não conseguia o suporte. O que, que eles faziam? Eles rasuravam. Você vai achar muito jogo no Brasil que o número de série, o cara cortava. Rasgava, né? Rasgava, fazia um quadradinho, cortava, pintava, entendeu? Era vandalizado o negócio, né? Uhum. E isso é interessante. Isso aí, pelo que eu pedi por aí, era assim que acho que a SNK, ou o que dava o suporte, mapeava os jogos. Se o cara chegasse com um jogo, por exemplo, região Estados Unidos, porque tem que negócio. Esse jogo só pode ser distribuído em território americano, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Então, se o cara chegava com um jogo que foi distribuído no Brasil, ou um jogo distribuído nos Estados Unidos, ele chegava aqui no Brasil e falava, ó, meu cartucho tá com defeito. O cara olhava, não, mas o número de série dele aqui é de cartucho americano. Eu não posso dar suporte nisso aqui. Aí eu acho que tem... Nem devia estar com você, né? É, nem devia estar com você. Como você conseguiu esse cartucho? Tipo, eu sou o distribuidor. Isso aqui não tá oficial. Bandido. É. Bandido, entendeu? Você é um bandido. Eu vou além também, Rubinho. Até pegando, deixando o que a gente falou aí, a questão do roubo, né, bicho? Sim. O cara roubava isso daí. Qual era a rastreabilidade que você tinha do... Porque aquilo era um bem, aquilo custava caro pra cacete, concorda? Na época. Um amigo trabalhou com coisa da Taito, de MVS, entre anos 97 e 2000. Ele contou, ele trabalhou com o tio dele. O tio dele manjava até de máquina de Taito, fliperama, ele contou uma história até triste, né? Que chegou na uma época, ele faturava muito dinheiro. Ele falou assim que um cartucho era R$1.000, o cartucho, na época. Caramba! Era R$1.000. É, em 97, 98, era R$1.000. O cara só tinha que comprar o cartucho, não comprava a máquina. Então, o cara tinha que fazer R$1.000 em ficha pra poder pagar. Mas os caras faziam fácil. Só começou a ficar mais difícil. Aí os cara, aí começou a aparecer as conversões. O cara pagava R$100 numa conversão, né? Porca, né? Chinesa, né? Ou paraguaia, sei lá. E o cara começou a comprar isso aí. Então começou a quebrar. Ele falou que essa época começou a ficar difícil. Tanto que ficou difícil. Que lembra que o tio dele foi num terreno. E o tio dele literalmente jogou no lixo. Fliperama, pinball e máquina de arcade. E aí o tio dele começou a mexer com o quê? Com caça-níquel. Porque olha, não dava, porque em 99, aqui no Brasil já tava morrendo. 99, 2000. Ei, Brasil, então, hein? O cara largou o pinball, porque ele tinha muito... O cara era... Ele era representante Taito, eu acho. Ele fazia manutenção e ele era licenciado Taito, uma coisa assim. O cara era bom. E ele, uhum, falou assim, que ele falou assim, eu lembro do meu tio no terreno, pegando com o caminhãozinho, despejando um pinball e despejando máquina e destruindo. Ele quebrava também, porque não tinha mais serventia o negócio. E aí começou a mexer com máquina de caça-níquel. Ele falou assim, Rubens, você pensa o seguinte, na favela, botar um fliperama lá na favela, o cara não vai querer dar R$1.000 no cartucho. Ele falou. E eu falei, sim, com um cara também, que igual o Gimico falou, eu falei com um cara e o cara vendeu pra mim, eu perguntei pra ele se era original os jogos, ele me vendeu um King of Fighters 2002, que é até a fita, acho que a fita é rosa, se eu não me engano, e um King of Fighters 2000. Eu fui pegar ele aqui perto de casa. E eu falei, conversei com ele e tal, ele tinha duas máquinas lá, ele falou, mas é original isso aí, tal, tal, tal, porque eu achei meio feio, né? Tava calado meio estranho, eu achei que eu não tinha visto a rosa ainda, eu achei que podia ser pirata. Aí ele falou, não, não, esse cartucho aqui é original, porque eu comprei esse cartucho em 2000 e tanto, em 2002. E eu paguei R$2.800 no cartucho. Caramba. Ele falou, era muito caro. Ele falou assim, um absurdo de caro. Aí eu abri a fita, tal, vi a original, a placa. Eu falei, não, tá certinho mesmo. E ele falou que o negócio era insano. E aí, nessa época, ele falou, eu comprei na caixa, bonitinho, completinho. Comprei direto distribuidor oficial. Jogava tudo fora, né? Ele falou que chegava, os caras pegavam, jogava a caixa fora, né? Colava só o marquee, aqui, né? Provavelmente, colava só o marquee e a caixa. Porque a caixa de MVS, né? Diferente da S, é um papelão, né, cara? É uma caixa básica, né? Nem marquee, velho. Jogava era fora, deixava marquee antigo. É, genérica, dependendo de quem fosse, né? Sun Faders. É. Opa, agora o Lu vai atrás, ó. Sun Faders rolou, agora, né? Agora eu me interessei. Mas eu cheguei a ter o arcade, né? Não fui pro Conselho Ved, fui pro arcade. Só era triste que eu tive que vender tudo, né? Mas tudo bem. Mas... O teu era original? Meu era original. Meu arcade, porra, meu arcade, cara. Meu arcade era... Você vendeu, cara? Vendi o arcade. Vendi... Aquele que você comprou aqui em Contagem? Sim, vendi. Eu vendi tudo de Neo Geo, cara. Eu vendi tudo. MVS foi a coleção inteira. Quanto que foi o arcade? Quanto que você uma vendeu? Triste eu história. Comprei por... R$670 junto com... Lembra que eu comprei junto com o Game? Lembro. Ele é azul e eu comprei a vermelha. Isso. Depois eu vendi por R$1.500. É. Caramba, não vendeu tão caro. Não, eu vendi, não. Vendi no preço... É, vou te falar que essas máquinas aí, eu conversei com um cara que o negócio dele ainda hoje é arcade. Ele disse que é impossível você encontrar no Paraná uma máquina original MVS. Ele falou que ele mesmo nunca trabalhou com elas, nunca viu. Eu acho que ele é um dos pioneiros aqui e hoje ainda vende, sabe? Mas ele não conseguiu, nunca viu uma MVS aqui, que diz que é muito mais fácil em São Paulo, pra cima, os grandes centros aí, do que aqui. É, aí foi dominado pra Runstar, né? Capcom, aquela azulzinha, Capcom amarelo lateral, você acha... Sim. Aqui em BH teve muitas. É. Muito. Isso aí eu vi, tinha jogo que você jogava, zerava, vinha um cartão. Sim, isso. Tinha aquele cartão. Tinha bastante. É, meu irmão tinha uma dessa, a gente converteu ela pra outra coisa, mas era mais tranquilo mesmo. Aqui também tem bastante da Capcom. É, olha, o grande centro Neo Geo no Brasil foi São Paulo mesmo, gente. Isso aí é inegável. Tudo teve em São Paulo. Detalhe, gente, muita coisa, eu quando eu comecei a pesquisar, porque assim, quando eu comecei a pegar o MVS, foi aquele negócio do preço mesmo. Que eu comecei a ver o seguinte, um jogo de MVS, quando ficava caro, era tipo 50, 60 reais. E o de ES era tipo 400 conto. E aí eu acabei encontrando um tiozinho, né? E ele trabalhava muitos anos e me contou várias histórias de Neo Geo. E aí ele tava vendendo os cartuchos. Aí eu perguntei, tipo assim, ele tinha pilhas, assim. Ele tinha sei lá, 200, 250 cartuchos de Neo Geo. Tinha um monte de pirata, tinha um monte de original, tinha um monte de igual. E aí eu cheguei lá, num galpão, e eu perguntei pra ele, quanto que é cada fita? Fiquei quanto? Aí eu falei, puxa, ele vai lá pedir 30 nessa, vai pedir 40 na outra. Aí ele falou, 20 reais qualquer uma pega à vontade. Então, olha, quando eu comecei só, a minha coleção foi de 0 pra 40 jogos. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu tô falando que São Paulo, nem detalhe, São Paulo é quando, é o Oasis. No real, eu paguei, na verdade, porque é o seguinte, quando eu fui pegando muito jogo, aí até a mulher dele queria que ele se livrasse também, ele queria se livrar logo. Aí eu falei, mas me dá uns de brinde aí, tal. Aí ele me dava uns de brinde, quando eu fui fazer o cálculo, eu paguei aproximadamente cada jogo, 18 reais. Eu paguei em Pulstar, 18 reais. Paguei 18 reais em Aero Fighters 2. Paguei 18 reais em Metal Slug. Dinheiro de pinga, exatamente. Já paguei mais caro nisso em pirata de Play. Eu ia lá, eu fui lá duas vezes. Quando eu fui outra vez, já não tinha mais nada. Mas o cara tinha, assim, o meu irmão comprou placa de... Depois, meu irmão chegou a comprar uma placa que lá fora era, tipo, 900 reais. O cara vendeu por 50 reais, entendeu? Então, tipo assim... Eita, e aí eu conheci outro cara. E esse cara falou que eu cheguei atrasado porque ele pegou... Pediu uma caçamba e jogou tudo fora. Placa e negócio. Cara, o meu irmão ficou mal. O Balão ficou deprimido, cara. Porque assim, o cara falou, cara, o cara contou assim pra mim, mano, eu tava há pouco tempo com isso daí. Porque ele botou no Mercado Livre 15 jogos de MVS e ele pediu 600 reais. Aí até o Balão veio correndo pro meu Rubinho, vê isso aí. Na hora que eu vi, era tipo, tinha só um jogo que já o nego vendia por 500 reais. Então eu comprei 12 pra coleção. E aí eu fui falar com ele. Aí ele contou pra mim, cara, tá feio esse negócio aí, eu trabalho com isso aí há muito tempo, com buffet, com máquina e tal, tava há pouco tempo atrás, eu queria me livrar disso aí, eu ofereci pro meu amigo que trabalha com isso, ofereci pra outro, ninguém queria, aí eu chamei uma caçamba e joguei fora. Eita, aí ele falou, mas tinha o quê? Tinha uma história triste também. Ele falou, tinha Street Fighter... Em BH, nunca veio uma caçamba dessa aqui perto da minha casa. Nunca veio. Não. Esse cara que eu conversei aí do MVS também, que eu peguei alguns com ele lá, ele até hoje ele trabalha. Hoje ele trabalha também com Pandora, Box, essas coisas assim, sabe? Mas ele falou que uma vez, cara, ele tinha lá o galpão dele com muitas máquinas, assim, porque o que aconteceu? Os sweepers foram começando a fechar. E os caras chegavam pra ele assim, que era... Eles eram tudo amigos ali, né? Eles falavam pra ele, pô, cara, eu vou fechar meu negócio aí. Você compra de mim aí? Ele comprava máquina, comprava cartucho, comprava tudo. Não tô dizendo só de MVS, né? Comprava de tudo. Então ele tinha um galpão gigante, cara, com um monte de máquina, tudo enfileirado. Aquela coisa que a gente vê em foto e fica babando, né? De máquina e tal, parada há muito tempo. E uma vez, cara, disse que deu um alagamento, cara, e ele chegou lá e tava muita coisa debaixo d'água. Daí ele descreveu da seguinte maneira pra mim os cartuchos do MVS. Diz que tinha assim, tipo um estrado de madeira, assim, sabe? E ele colocava os cartuchos empilhados, organizados ali. E quando ele chegou nesse local, assim, ele olhou e a água tava acima dos cartuchos. E os cartuchos empilhadinhos, um em cima do outro, assim, embaixo d'água, cara. Diz que deu pesado um... Pesado também, né? É, pesadinho. Diz que deu um desgosto tão grande, cara, que ele nem pensou assim, sei lá, jogar uma água, botar no sol, qualquer coisa. Diz que deu um desgosto tão grande que ele exatamente fez essa daí. Pegou uma caçamba e jogou de mãozada centenas de cartuchos MVS. Tipo, nem pensou, vou tentar, vou fazer alguma coisa. Diz que o desgosto foi muito grande, cara. Diz que ele perdeu máquina, assim, tipo, que inchou toda a madeira, aquela coisa. Poxa assim. Poxa vida, é porque ele não era retrogamer. Não, cara, ele era profissa. Ele era o profissa, né? Eu já né? peguei o meu PlayStation alagado na minha casa, eu cheguei, a árvore tinha caído em cima do teto do sobrado que eu morava. Olha. A água entrou pela luz e o meu PlayStation tava boiando no meu quarto. Que bonito! Peguei é um barco, ele... né? Barco pois da Sony. É, lindo! Na verdade, como o modão gostava? Uma jangada. Uma jangada, exatamente. Play 1 tijolão, uma jangada. E aí eu peguei, sequei ele, abri ele, sequei. Pus o ventilador na frente. No outro dia eu montei ele, liguei e funcionou. Ele não teve essa perspicácia. Não. Ele não teve essa paciência. O desgosto tomou conta do seu ser. É. E aí a gente viu o mercado aumentando mais o preço a partir desse momento. Oh, meu Deus. Não, eu vou sair triste igual o Baleu desse podcast. Só uma coisinha, Lu, pra validar, só falei esse negócio do agente. Ele falou mentou de brincadeira, mas uma coisa é uma verdade. Esses cartuchos, se eles lavam, se eles enchem d'água, é simplesmente você pegar, secar e lavar com água e sabão. Depois eles secam de novo e eles vão estar funcionando. Sim. Porque isso, isso daí. Isso é tanque, cara. Eu sei que o cara falou. É propílico, né? Mas funciona. Não, os caras. Eu não sei se é um professor ou um cara falou assim, que ele explicou que você pode pegar uma placa antiga dessa, uma placa de arcade, você pode literalmente lavar com água e sabão. Não é. É, tem muita gente que faz isso. Não é zoeira. É, você pode lavar mesmo. Ele explicou lá que a placa não tá ativa, não tem problema, ela estando seca. Você pode lavar com água e sabão. Você pode depois lavar com ácido propílico para tirar qualquer chance de ter umidade. Mas você pode fazer lavar isso daí, que não tem problema. Não vai. Não vai pifar a placa, entendeu? Mas o cara falou com dor, entendeu? Sim. Ele falou assim, tipo, com arrependimento. Tipo, eu fiz por impulso. É, porque ele vê hoje o dinheiro que ele perdeu, né? Sim, sem dúvida. Pois é, ele desfez de uma possível coleção que o agente nem começou, né? Tipo assim, o agente é um cara meio cheio de regras, né? nunca pensei mais do que 2 minutos em ter uma MVS. Ah, é? Porque não me tem aquele apelo de coleção, sabe? Porque pra mim coleção não é só o jogo em si. Pra mim coleção é o material, o cartucho, exatamente, o CD, o disco, a caixa, o manual, o encarte. Sim. Não tem esse apelo, né? E o MVS não tem isso. Não tem mesmo. Entendeu? São assim, poucos jogos que tem uma caixa. Porque você não quer ter criatividade, porque... Não. Não existe criatividade em coleção séria. Não existe. Não vem com a talhagem. Deixa eu falar uma coisa. Na verdade é o seguinte, por exemplo, assim, a gente, não é que assim. É que, na verdade, é outro. Você tem que entender a primeira coisa. É outro tipo de produto. Você. Uma coleção de MVS, você pode fazê-la completa. E quando você pega um cartucho completo de MVS, que eu já tive alguns, ó, ele vem numa caixa bonita. A caixa dele é uma caixa de papelão, sim, normal. É, eu sei, eu ia falar isso. Tem um manualzinho. Ela vem com o novinho, vem com o marquee, ela vem... É um negócio bonito. É um negócio simples, mas é bonito. Você pega uma por exemplo, uma Trimili, ela vem com o marquee japonês, o marquee americano, vem com adesivo, vem com mini marquee, vem com manual e vem com instrução de uso. Entendeu? Tipo assim... Manual? Então assim, não é... 15 mil reais. Não é 15 mil reais. Gente, valeu aí, tá? Vou me livrando porque eu tenho que buscar a esposa, tá? Vai lá. Tá, beleza. Bom. Um abraço pra vocês. Vai lá. Falou, tchau. Para uma pessoa que quer entrar agora no sistema, o que vocês aconselhariam? Para que caminho ele deve seguir, digamos assim? Ah, não quero... De repente ele só quer jogar. Você acha que não é interessante ele entrar muito fundo nesse ramo? Ou MVS uma opção? Ou fico no emulador? Qual que seria... Vai lá, Lelis, vai lá. É, de primeira, cara, sua. Tudo depende do quanto você quer gastar. É, né? É isso, cara. Quando a opinião já chega nisso aí, é foda. É a realidade, né? Foda. É a realidade, porque assim, ó, a gente começou com o MVS aí, o Rubinho deu bons exemplos. Eu comecei com o MVS em 2013. Uhum. Tava puxando os e-mails aqui de quando eu comprei meu primeiro MVS. É recente. Mas assim... Relativamente recente. É, mas eu comecei numa época que eu consegui pagar o que o Rubinho comentou, R$50 em Pulstar, em Blaze Star... Cara, em Aerofighters 2, 3, Prehistoric Isle, paguei R$50 nesses jogos. Hoje em dia, tudo já caiu aí na onda retrogame, né? Na inflação retrogame que a gente vê pra todo lado. Então, hoje em dia, tá muito caro. Então, na boa, assim, Se a pessoa tem condições financeiras, não tem pressa, sempre o caminho do MBS... Eu acho que tem que ter pressa, porque só vai aumentar. Não, mas eu digo que sempre o caminho, independente disso, sempre o caminho do MBS vai ser o mais barato, né? Por quê? Porque você vai conseguir ter bons jogos, e aí a gente cita, por exemplo, do King of Fighters 94 até o 2002, você consegue ainda encontrar com preços bons. A própria série Fatal Fury, não tão bom assim, mas sim em relação ao AES, principalmente os Real Bolts, são bem mais em conta. Você tem alguns jogos, cara, que são exemplos bizarros. É muito, muito, muito fácil você achar, por exemplo, Double Dragon por R$50 de MVS e você vai comprar a versão de AS é R$1.500. Verdade. Entendeu? E tem a coisa também, tipo, de jogos simples do MVS serem bem mais caros que a versão AS. Também, né? Tem isso. Você pega Hidden Hero, pega o Magician Lord, por exemplo. Isso. Do MVS eles costumam ser bem mais caros, como Arm. Do que no AS. Mas, de um modo geral, o MVS acaba sendo uma opção mais barata, né? Mas, não quero comprar jogo, mas eu quero curtir a questão do sistema. Por exemplo, eu quero comprar uma máquina de fliperama, eu já tenho uma máquina de fliperama, e eu quero poder jogar os jogos de MVS ali sem gastar muito. Cara, hoje em dia tem os multicarts, seja para AS ou seja para MVS. Inclusive o Lu, acho que tem um multicart de MVS. Esse é o melhor custo-benefício. É claro que você aí, pensando numa questão de colecionismo... Hoje em dia tem até o flashcart, né? Até também tem o flashcart. É caro, mas tem, você pode rodar tudo também. Sim. Do ponto de vista de colecionismo, você perde, né? Mas, claro, do ponto de vista de curtir o jogo, você tem a biblioteca completa, ali, ou quase completa, quando você fala de multicart, por um preço bastante acessível. Na base dos 100 jogos, mais ou menos. E pra mim, no caso, assim, é até um caminho que eu segui, até respeitando aquela minha pira de colecionar o que vem junto com o jogo, de ter a pira de ter uma coleção, um manual, um encarte bacana, uma caixa. Eu já fui pelo lado dos ports, entendeu? Sim. Vamos dizer, eu tenho quase todos os The King of Fighters. Eu tenho uns no Neo Geo CD, eu tenho outros no Dreamcast, tenho outros no Saturno, tenho outros no Play 2, sim, e assim sucessivamente. Eu só não tenho um deles, que é o 2003, que é mais caro também em versão disco. Entendeu? Esse ainda eu não tenho. E assim, não é uma coleção Neo Geo, mas são as franquias que eu mais gosto. Fatal Fury eu tenho também em vários consoles. Então, se mais a pegada é você manter uma coleção, mas você curte jogos da SNK, eu acho que é uma boa saída também. Com certeza, sim, porque os ports são muito bem, muito, muito bem feitos, diga-se de passagem, né? Porque assim, tá, Mega Drive, Super Nintendo tinha uns ports ruins, mas hoje em dia tem coletânea pra Play 2 de vários jogos da SNK. E os mais puristas podem até me bater, mas por exemplo, quando a gente fala de King 98 e King 99, eu particularmente prefiro a versão do Dreamcast do que a versão do AS. Nossa, o Rubens te bate. O Rubens, que ainda bem foi embora, ia começar uma discussão polarizada com você. Entendeu? Porque ele já teve essa com o Guiné, do Matrix Meli mesmo, se eu não me engano. Que a versão de PlayStation 2, o Guiné ama, porque é cantada, aquela coisa toda, e é, sim, a que mais vale a pena. É a verdadeira Matrimeli. Já é o por isso. Não. A verdadeira é a que eu tenho. É a Neo Geo. É a que não tem música cantada. É por isso que eu digo, me desculpem os puristas, né? Mas a versão do Dreamcast, por exemplo, o áudio é melhor. Eu gosto dos cenários. As versões, né, do Dreamcast são muito boas. São muito boas. Então são opções que não são caras. Caras, os jogos são fantásticos, load time mínimo, então são acessíveis. É uma boa dica pra gente comentar. São acessíveis, mas ainda tem jogos que ainda mantém a mística de preços da SNK. Mesmo ports, tem jogos que ainda são caros só porque são SNK. Garou é caro, entendeu? Metal Slug é caro. Nada que chegue perto dos AES, por exemplo. Mas claro, mesmo assim, são mais caros que a média do console. São mais caros que muitos RPGs, que normalmente são jogos que sempre ficam caros durante toda a sua vida, entendeu? Mas é uma boa opção. Sim, sim. Assim, é isso aí que eu tenho a dizer. É isso aí, galera. Eu acho que criamos, assim, muitas opções aí pra quem quer buscar ainda tardiamente esse sistema. E penso que é um sistema que tem que ser explorado da maneira que for possível, realmente. Seja por port, como deram uma boa dica aí mesmo. Seja por emulação. Seja por MVS. SNK tem muita história, né, gente? SNK tem muita história ali. No mundo dos jogos, eu acho que vale a pena assim, dar uma visitada aí pra quem nunca se interessou muito ou só viu de relance e tal. Eu acho que vale a pena, assim, tem muita história. Com certeza. Seja, e não se apeguem à linha King of Fighters apenas, tem muita coisa além de King of Fighters. Sim. Com certeza. Dá pra seguir em frente e brincar bastante, né? Vamos lá, então. Eu só tenho uma dica. Não coloquem o cartucho do lado errado, viu? Senão não pega. Falou! Valeu! Só fica bonito na foto, né? É. Falou, galera. Falou, valeu. Um abraço. Siga o podcast Resistência Retro Gamer nas redes sociais, facebook.com/vaiestragaratv e twitter.com/vaiestragaratv. Para dúvidas, críticas e sugestões, resistenciaretro@gmail.com. Até que rendeu o assunto, vocês tiveram muitas histórias, né? É, eu até esqueci de falar, cara, eu queria... Tem coisa que a gente esquece de falar, quando a gente falou do... Tipo, a gente comentou, né, do carinho da SNK com relação aos detalhes, né, ao respeito ao consumidor. Eu não consegui achar imagem disso, eu vi uma vez na internet, mas até pelo jogo ser um jogo com tiragem limitada, se eu não me engano, na versão americana do Samurai 5 Especial, na primeira página do manual, ali na contracapa do manual, eles mandam uma mensagem pro consumidor, né? Eles agradecem o suporte pelos X anos ali à plataforma, mas anunciam que esse é o último título que será lançado oficialmente no Neo Geo AS pela SNK. Enfim, cara, é uma forma bacana, né, de lembrar que, pô, começamos a jornada aqui em 1990, estamos aí em 2004 e agradecendo aí os 14 anos de suporte para quem... Porque quem comprou o Samurai 5 Especial não foi qualquer um, mesmo. Com certeza é quem já vinha comprando os jogos desde lá do começo, né? Então esse tipo de toque, né, nesses itens também deixa aí o jogo... Cara, é aquela coisa, né? O bagulho já era caro. Aí você tem uma mensagem dessa, né? Toda, digamos, carinhosa aí com relação ao cliente, né? Ao seu consumidor. Então o item fica ainda mais caro. Mas foi legal. Eu também tenho uma errata. Errata que foi que a máquina que eu vi, a de 4 jogos, eu lembrei depois que o Leris falou. A máquina de 4 jogos vinha com NAM 975, vinha com Magician Lord, via com Art of Fight e via com Ghost Pilots. E a gente também não falou de uma coisa também, os jogos que outras empresas estão lançando hoje para a MVS. E para a AS também, né? Até você comprou uma aí e vendeu... Exato, uma Smash Wolf aí, né, também. Ah, então, é uma coisa que eu até esqueci de perguntar. Alguém me cortou na hora e eu esqueci. Então você não vai atrás do Full Set? Você tem bastante jogos aí? Não, você está louco, gente. Sem condições, né? Eu não Sengoku sei, 3. Você já tem muitos jogos caros? Não, mas Sengoku 3. 10 mil conto. Nem é pau, velho. Por que que ele é caro? Por que que ele é caro? Não é hype, nem um velho. Jogo acho que é hype. Bom mesmo. Ah, então, eu acho que assim, são duas coisas. Primeiro, a gente não sabe da tiragem, né? Aquilo que a gente comentou. É difícil. Você não consegue informação de database falando, foram X unidades, então ou X é um mercado unidades. Muito especulativo, então, né, Eugênio? Muito, cara. Pô, aí você vai pegar Metal Slug 2, Metal Slug 3, Metal Slug X, Metal Slug 4. Cara, Metal Slug... Acho que saiu até o 5 pro AS. Cara, eu não faço ideia quanto... É o tipo de coisa que eu te juro, eu não faço a mínima ideia. Quando o Lu perguntou, a gente deu o exemplo do Metal Slug 1, hoje eu não sei quanto seria um leilão de um Metal Slug no justo, ideal. Né? Porque, Entendi. É, porque é tipo cada hora é um preço, livre. Velho. Mercado Livre, você olha um jogo, você vê o jogo de vários preços, o mesmo jogo. Você não consegue, tipo, se você não acompanhou o preço daquele jogo durante um tempo, você não tem a mínima noção quando você vai olhar Mercado Livre. É, você vê perde de R$100, você vê de 500, você vê de 200. Você vê até aqueles preços absurdos. O meu vem manual nunca aberto, sei o que, o cara vai lá, mete 1000. Pá! Entendeu? Mercado Livre tem muito disso. Nossa Senhora. É, o que eu queria fazer, assim, era ter as séries clássicas completas. Então, tipo, eu consegui completar Art of Fighting, consegui completar Last Blade, consegui completar Fatal Fury, a série clássica, né, que é até o 3. O Hellbolt eu não consegui completar porque falta o Newcomers, né? Que é, deve ser caro. Eu também não tenho esse jogo nem coletânea do Play 2. É. Que, esse... que a segunda coletânea do Play 2, ela é muito cara. Samurai, eu... cara, pra mim eu consegui fechar, porque beleza, tem o Samurai 5 especial, mas eu tenho o Samurai 5 e eu não acho que ele perde tanto assim em relação especial. Pra mim, o especial é só uma especulação de preço. Tá? Tem a questão dos fatalities lá e tal. Mas, cara, perto... do contexto do jogo é peanuts, entendeu? Você tem a essência do Samurai 5 no primeiro Samurai 5. Então, Samurai eu completei, World Heroes eu completei. Então, puta, eu assim, falta só pegar o Hellboot e o Newcomers pra fechar o que eu queria de início pra minha coleção. E aí, tipo assim, sei lá, eu tenho Sengoku 1, Sengoku 2. Falta o Sengoku 3. Cara, eu vou pagar 10 mil reais no Sengoku 3? Não, não vou, velho. É, o 3 é muito melhor que o 1 e o 2, mas não é um não, jogo demais. Assim que... Não, e o Sengoku 3 eu dei a sorte de comprar ele lá no MVS, né, velho? Lá em Rolândia. Até pra essas coisas eu dei sorte, entendeu? Eu tava no... Acho que eu comentei com vocês, né? Eu tava no final Sim. do ano... Não, nas férias do ano passado, no final do ano retrasado, 2017 lá. E, cara, ali zapeando no LX... Achei lá um cara vendendo... Fih, se você procura, acha. O que você tá fazendo olhando a LX? Não, então, mas aí tipo, cara, assim, mas assim, tipo, zapeando, assim, o bagulho, na sessão de videogames ali do interior do Paraná, aí tava lá. O cara vendo jogos de fliperama, né? Neo Geo, sabe aquela descrição tudo ruim? Você fala, opa, descrição ruim é onde acha coisa boa, né, velho? Aí eu entrei em contato com o cara, velho. Aí o cara era de Rolândia. E o cara era meio assim, o cara era meio chucrão, de sabe? De chucro, Lu, entende, não, cê, viu? Porque cada negócio passa, que ele já fez, hein? É, não, você. Ele é assim, ó. Ele me mandou as fotos meio zoadas. Eu vi que tinha um Sengoku 3 lá, gente. Já, puta, falei, meu, só essa já fechou, né, velho? Ele falou, ó, você passa aqui. E aí você vê o que você quer e tal. Aí ele falou assim, é R$100 qualquer jogo. E cara, era R$100 o King 94, era R$100 o Sengoku 3. O cara não tinha noção do bagulho. E aí, o que acontece? Eu tava vindo pra São Paulo de viagem, tipo, eu conversei com ele na sexta de manhã, e na quinta eu voltava de viagem pra São Paulo. E é caminho, velho, passar por essa cidade. Eu passo do trevo dessa cidade. Aí eu entrei lá na cidade, e eu falei assim, meu... Eu vou levar R$400 trocado. Aí, eu não vou levar mais dinheiro, porque se levar mais dinheiro eu vou fazer merda. Entendeu? Eu levei R$400 trocado, assim. Aí eu cheguei lá, aí o cara trouxe os cartuchos, eu peguei 5x3, peguei Prehistoric Isle 2, o Star, e peguei... Ah, e peguei outro lá, mas peguei pra revender, velho. E Rage of Dragons. E peguei esses pra revender, porque, cara, eu falei, não, vou desperdiçar a oportunidade. E ele até tinha... Acho que Viewpoint também, cara. É, mete o pé já, cara. E aí, mas eu não tinha dinheiro na carteira. Não tinha mais dinheiro na carteira. Aí, quando eu voltei pro carro, minha esposa falou. E aí? Eu falei, não, deu certo. Aí, ela sabe que eu paguei R$400. Então eu falei assim, não, mas ele tinha mais um que, meu, se eu comprasse, eu ia vender super caro e tal. Ela, não, mas eu tenho dinheiro. Eu falei assim, não, não quero, filha. É R$400, entendeu? Quando a gente coleciona, a gente tem que se dar esses limites, cara. Porque senão você começa a fazer merda, velho. E aí, isso vira uma bola de neve. Então, como eu consegui o Sengoku 3 do MVS, e eu tô meio que tentando fazer isso, sabe? Tipo, pra alguns jogos que eu consegui no MVS, eu não tenho tanta ganância de tê-los no AS, eu tô de boa do Sengoku. Se não aparecer, velho, eu fico com a de MVS lá, bem feliz, entendeu? Ainda bem, então, porque tem uns caras que... Cara, não tem limite. E assim, eu até aproveitando esse assunto de falcatrua que rolou aí durante o podcast, eu tô num grupo que tem uns colecionadores até que o Rubens conhece.